Meio-dia, 2 minutos, abrindo o nosso Dupla em Debate deste dia 13, quinta-feira, dia de bola rolando, noite para a bola rolar na arena entre Grêmio e Lanús. E a tentativa do Grêmio de já confirmar a sua classificação. Hoje no programa, no estúdio, está Andrei Severo, e aí você pode vê-lo e acompanhá-lo ali pela live via Facebook e YouTube, e os seus recados também, 999-19-4808, 999-19-4808, com o Renatinho Silva na mesa de áudio e o Andrei Severo ali no estúdio, Benhur Marchiori, Kenny Braga, Ítalo Gal e Roberto Pato Moura. Vamos até às 2 da tarde debatendo um monte, um montão. Contrate seu crédito consignado Banrisul com até 30% de desconto de margem. 30% de margem. IBCM, o plano de saúde do servidor público gaúcho. Tem diversão, tem bibis e tem quiosques bibis espalhados pela cidade. Tem bibis no Shopping Praia de Belas e tem o bibis também no Praia de Belas e no Iguatemi, segundo o Pato. E a nossa transparência não tem problema nenhum aqui. Tá voltando, tá retornando o som dele, nosso Renatinho Silva. Seguida já com a plenitude de qualidade do som de todos os nossos comunicadores. Tem como o Grêmio ser surpreendido hoje? Ou é, a realidade vai ganhar porque tem mais time, porque joga em casa, porque ganhou deles lá? Como é que funciona na cabeça de vocês? Boa tarde. Boa tarde, Dalpizon. Boa tarde, Dalpizon. Boa tarde, Dalpizon. Oi, Patinho. Não, ainda a respeito do Douglas Costa, hoje o nosso REC pediu que eu conversasse com as pessoas que se interessam do mercado na Itália. Boa. Tive uma conversa com todos e todos eles me disseram que pode acontecer com o Douglas Costa aquilo que aconteceu com o Khedira, jogador alemão que foi para o Hertha de Berlim. O Khedira abriu mão do seu contrato que ele tinha com a Juventus de mais um ano e a Juventus então dispensou o Khedira e mandou o Khedira para o Hertha de Berlim. O mesmo vai acontecer com o Douglas Costa. Se o Douglas Costa abrir mão de mais um ano de contrato, em torno de 3 milhões de euros por ano, então o Douglas Costa será liberado pela Juventus. Bom, então vamos começar com isso, né? Com esse assunto realmente. E o Pato... Não, o seguinte, tu fez uma pergunta a respeito do jogo do Grêmio hoje à noite. Sim. Correto. Que interessa o jogo do Grêmio hoje à noite. Não, interessa o Douglas. Eu, de minha parte, eu te respondo da seguinte maneira, Dapsol. Vai ganhar o Grêmio. Até porque o adversário do Grêmio vem a Porto Alegre desfalcado. Tá, já é um time médio, assim, e está desfalcado dos seus principais jogadores. Então vai ganhar o Grêmio. E até eu desejo que ganhe o Grêmio, porque quando joga um time, digamos assim, estrangeiro aqui, contra um adversário gaúcho, eu não fico torcendo contra um adversário gaúcho. Renatinho, por favor. Que ganhe o time gaúcho. Eu não sou secador, como muitos que eu conheço. Então, eu acho que vai ganhar o Grêmio e vai ganhar facilmente. Ele acha que vai ganhar, gente. E quem diria, o Kenny Braga torcendo por uma vitória do Grêmio. E aí? Não estou torcendo, Alves. Olha, eu acho que ganhou o Grêmio. Ganhou o Grêmio porque o Grêmio tem mais time. Tranquilamente tem mais time que o Lanús. Aprende, Benhur. Toma nos teus dedos, Benhur. Para de secar o Colorado. Embora o Lanús venha realmente, como o Kenny disse, tocado aí dos seus principais jogadores, eu acho que não vem o Facundo Pérez, está suspenso. Tem o outro, Facundo Mignon, que está indo para o clube do Bressan. Aliás, o Bressan, que foi considerado um dos maiores zagueiros do campeonato, se não o melhor. Para ver como novos ares às vezes faz bem. Também está ausente o Lautaro Acosta. Não pense que eu sei tudo isso, Dobzão. É página 31. Agora estou me especializando. Então, Dobzão, mesmo desfalcado assim, eu acho que não é jogo jogado. Jogo jogado foi contra aquele time de 8-0. Se quiser uma seleção aí da série, faz frente. Mas claro que o Grêmio é favorito, né? E que bom que vença, porque aí pode administrar na semana que vem, coisa que o Internacional não poderá fazer em razão de enfrentar o Olímpia no meio dos dois grenais. E se perder para o Olímpia, fica muito difícil a situação do Internacional no grupo. E aí, Talugal, tranquilo comigo? Tranquilo, Flávio Dalpisol. Primeiro, a questão que o Beiro traz do Bressan ser considerado o melhor zagueiro da Liga Norte-Americana em razão do Thiago Santos, que jogava à frente da área, patrão da área, esse sim, o cowboy de Dallas, que agora veio para o Grêmio. Então, ele consagra qualquer zaga. Nós estamos vendo aí o Thiago Santos, um bom marcador aí que o Grêmio precisava. Sobre o jogo de hoje, Lanús venceu no último domingo, a Altahérez de Córdoba, não se classificou entre os quatro melhores. O gol foi do Sandy, 41 anos de idade, estará em campo hoje. Cuidem com o jogador aí, o Grêmio, deve estar atento para De La Vega, bom jogador do Lanús. Aliás, o Grêmio nesta Sul-Americana, com exceção daquele 8-0, que a gente não comenta, tá, pessoal? Ali foi brincadeira, mas assim, ó, duas vitórias ali, né? Venceu lá e que dá na Arena por 2-1. Sofreu aquele gol que o Rafinha falhou. E lá venceu o Lanús, aí sim, legal, mas também 2-1. Não vou considerar o 8-0. Hoje é a disputa dos melhores do grupo e vale uma vaga. O Lanús não é bobo e a gente pode estar aí diante de um déjà vu, como aconteceu com o Internacional lá contra o Deportivo Táchira, que muitos achavam que era vitória tranquila e não deu, né? Mas vamos aguardar o jogo. Acho que o Grêmio tá bem, né? Ferreirinha, espetacular aí. Vamos ver aí, um jogo preocupante, acho. Gente, hoje Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista e chegou a dizer, ele deu uma escorregada ali, eu tenho que ficar atento, repórter, o ex-repórter, mas sempre com o faro do repórter. E ele disse o seguinte, sobre a contratação, claro, do Douglas Costa, uma cereja, mas que poderia ter uma segunda cereja no bolo. Embora ele tenha dito que não necessariamente tenha que ser um craque de renome internacional. E aí vem a dúvida, para qual posição seria essa segunda cereja no bolo tricolor, hein, pessoal? Eu começo a pensar que o Grêmio iria se desfazer de algum jogador. Só por vez. Vai, Pato. Não, começo a pensar que o Grêmio, contratando mais um jogador além do Douglas Costa, irá se desfazer de algum jogador do seu elenco. Eu não acredito que o Grêmio esteja com todo esse pila para contratar Douglas Costa e mais um jogador nível Douglas Costa. Diga bem, Ué. Não, um camisa 10 seria muito bom. Tu sabes que eu escuto a programação da rádio, né, Flavinho? Hoje o pessoal ali, principalmente o Sub-20, estava dizendo, pô, tem que, alguns torcedores que mandam conta tem que entender que 1.100.000 é razoável. Aí eu fiquei pensando assim, por que esses guris já estão secando o Douglas Costa para ele não jogar? Entende? Porque 1.100.000 é para não jogar, é parte dali. Outros me mandam mensagem, tu viste, Benhor, que o Douglas Costa aceitou contrato de produtividade? Sim, se ele não jogar nenhuma, sabe? Der uma gripe nele e tal, e não jogar durante os 2 anos e meio, ele vai ganhar 1.100.000 por mês, sem jogar. Então não sei que o guri deixa ele ter produtividade e passar de 2 milhões. Sim, eu entendi. Mal comparando, é como se um de nós fosse contratado como vendedor de uma empresa. Mas o nosso básico está lá em cima. Se eu não vender nada, eu tenho meu básico assegurado. Mas mal comparando ou bem comparando, é isso, Benhor? Não, Dobzol. Eu acho normal os funcionários de empresa terem um básico. Vamos para uma revenda de automóveis, para ser mais específico. Ele tem o básico, e a cada venda tu tem um percentual. Mas não dizer que abriu mão. Outra coisa, Dobzol, eu não sei nem mexer aqui na internet, mal sei ligar aqui o celular. Pede para o Sub-20 aí, porque eles falam toda hora da proposta do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ontem praticamente botou uma mão na taça no campeonato espanhol. Tem um ataque assim poderosíssimo. O 9 é simplesmente o Luisito Suárez. Os dois de lados ali são muito bons. Eu gostaria que o Sub-20 aí me desse o dia, até para eu ter embasamento para comentar, o dia em que saiu essa matéria do interesse do Atlético de Madrid. Porque se realmente isso aconteceu, teriam valores bem superiores ao que o Grêmio estará despendendo. Aí, realmente, esse garoto tem um gremismo exacerbado em não tendo aceito essa proposta. Eu pediria que os garotos sub-20 me auxiliassem. Muito bem, é o Andrei Severo quem está no estúdio conosco hoje, vai trazer os recados da nossa audiência e fica, naturalmente, também com toda a liberdade para colocar as suas posições, as suas opiniões também aqui no Dupla em Debate. Você pode nos acompanhar pela live via Facebook ou via YouTube. O turma, com o trio de atacantes, esse Douglas Costa na direita, o Diego Souza de centroavante e o Ferreirinha na esquerda, até tá bem empolgado. O Ítalo, o Grêmio não vai ficar com, se não o melhor ataque, entre os três melhores ataques da competição, do Brasileirão, por exemplo? Em termos ofensivos, me parece um dos melhores ataques do Brasil, né? Que sair da América do Sul. Me parece que o Flamengo tem peças importantes, Pedro, Gabigol, mas os outros que jogam com ele ali, o Henrique, enfim, mas o Grêmio, com esses números aí do Diego Souza, com esse futebol que está apresentando o Ferreirinha, com a vontade que me parece está tendo aí Douglas Costa de vir, e acho que tem que ser vibrado aí pela torcida do Grêmio, parece tranca, né? Assim, o salário, produtividade, se foi para o Atlético de Madrid ou não... Poxa, é um jogador de qualidade, de Bayern, de Juventus, eu não entendo, sabe? Eu acho que o torcedor do Grêmio, no fundo, aí teve uma pesquisa, aí aprovado quase que 70% da contratação, é aquilo que o Pato diz, né? Não estão preocupados com as finanças do Grêmio. Vamos saudar aí o futebol, a bola rolando, o gramado, o céu azul. Poxa, esse Douglas Costa vem para brilhantar aí, mais uma vez, parabéns, Romildo Bolzano. 12:15, eu disse 12:15. Só pedindo pro pessoal desligar aí a caixa de som do retorno, conforme pede a nossa diretora. Precisa viajar com a Ouro e Prata? Você tem toda a tranquilidade, todo o conforto e segurança. Basta desejar. Aí vem o nome na sua cabeça. Ouro e Prata, e aí você viaja com conforto, com segurança, com tudo aquilo que você quer, que você exige. E agora, comprando ida e volta nos deslocamentos com a nossa Ouro e Prata, você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. Tudo isso a Ouro e Prata está fazendo para você, e você chega bem. Ouro e Prata. Tudo, mas tudo mesmo, para você chegar bem. Deslocamentos permanentes pelo interior do Rio Grande, para fora do Rio Grande do Sul, com a Ouro e Prata, com todos aqueles procedimentos agora em função da Covid-19. Eu disse Ouro e Prata. Precisa viajar? Vá de Ouro e Prata. Com a gente você viaja com todo cuidado e segurança. Estamos seguindo todas as recomendações oficiais e protocolos sanitários. Durante este período, redobramos nossas medidas de higienização para você reencontrar quem você ama com toda tranquilidade. E tem mais! Compre ida e volta com 20% de desconto e parcele em até 10 vezes. Mais facilidade para você. Acesse ouroeprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Muito bem, tá aí o registro e a importante comunicação da Ouro e Prata para lembrar a você todas essas vantagens, com 20% de desconto na ida e na volta, você comprando ida e volta e, claro, podendo parcelar, o que hoje é fundamental. Muito agora, bem. Agora, pessoal, é interessante isso aí do Douglas Costa, porque esse jogador é um jogador realizado financeiramente, conquistou títulos na Europa, mas ele volta ao Grêmio depois de 10 anos, Dalpisol. 10 anos. Esse interesse dele em voltar para o Grêmio é curioso, né, Dalpisol? Porque ele poderia jogar em outro time da Europa e ele decidiu voltar para o Grêmio. Isso aí é curioso, eu gostaria até de conversar com o jogador. É porque ele se identifica muito com a camisa do Grêmio, gosta muito Flavinho. Do Grêmio. Porque senão ele não ficaria na Europa, né, Dalpisol? Claro, diga bem, Ura, algo urgente. Não, é sobre o Douglas Costa, é impressionante a audiência, né? Os irmãos aqui, Jadir Couto Silva, o Fabiano Couto, o Fernando lá de Guaraciaba, todos me mandando a matéria aí, dizendo do interesse do Atlético de Madrid pelo Douglas Costa. Muito bem, então tá aí. E ele jogou, ele jogou pouco tempo no Grêmio, ele não jogou muito tempo como profissional do Grêmio. Ele disputou 36 partidas pelo Grêmio. Entretanto, a gente também tem aqui um recado do Rodrigo Rodrigues no nosso WhatsApp. Boa tarde, primeiramente, boa tarde, né, bancada, boa tarde, audiência da Grenal. Temos um recado aqui no nosso WhatsApp do Rodrigo Rodrigues. Bancada, sem camisa 10, o Grêmio não vai ganhar nada de novo. Podem ter certeza disso. Queria que vocês também debatessem em relação a isso. Vocês acham que falta um camisa 10 para dar a bola para o Douglas Costa conseguir fazer os gols lá na frente? O Benhur acha isso, porque o Benhur falou até... Em 10, né? Eu acho que foi o Benhur que falou, né? Não, camisa 10, tá certo o ouvinte. É. Esses atacantes aí, eles têm que ser municiados, né? Pois é, todo mundo concorda, Pato e Ítalo, que a cereja vai ser o 10? Eu discordo, eu até ontem falei que eu acho que ele poderia muito bem jogar do Alpizol com a 10. Nesse futebol brasileiro, ele tem habilidade, ele pode armar, ele conduz bem a jogada, ele pode ser o camisa 10, sim, por que não? Ele tem Thiago Santos atrás, tem Darlan atrás e o Mateuzinho. Deixa o Mateuzinho por ali e dá 10 para o Douglas Costa. A 10 é do Douglas Costa, na minha opinião. Tá, mas daí na tua opinião, quais seriam os atacantes? Quais seriam os atacantes, então? Ferreirinha e Diego. Sem aquele outro pelo lado direito. Diga, Pato. Ou o Jean-Pierre ou o Darlan, mas Mateuzinho e Thiago Santos com o Douglas Costa na esquerda ali. No meio, com a 10, acho que não precisa mais um armador, que não vão achar. O Ceará e Pinares, Everton Cardoso, até agora não deu certo. Vai, Pato. Diga, Pato. Não, se vocês estão falando na possibilidade do Grêmio comprar um número 10, isso significa que o Grêmio não acredita mais em Jean-Pierre e vai vender o jogador, porque o número 10 do Grêmio, na minha opinião, é o Jean-Pierre. A proposta ainda do Douglas Costa, que volta depois de 10 anos, é o Tyson voltou depois de 11, né? Sim, mas o que tem a ver isso aí? Patinho, não dá para comparar as carreiras, né, Patinho? O Douglas na Juve, que foi ele a campeã agora, antes desse título da Inter de Milão, só dava Juve. E Bayern de Munique, né? O Tyson, não estou querendo generalizar, mas o Tyson jogou num clube médio da Europa, né? Num clube do tamanho da Roma. Tudo então, é que gente. Se falou que o Douglas Costa está voltando ao Grêmio depois de 10 anos, eu só queria lembrar que também o Internacional contratou um jogador que esteve 11 anos fora do Brasil. Tá, essa agora, é uma viu, frase. Dr. Uma o frase. Kenny, só pro Pato, Kenny. Só pro Pato, Kenny. Né? Só Kenny. Jogar no futebol da Ucrânia. Tá legal. Pato, só pra esclarecer, onde é que tu queres chegar nessa frase? Eu só não consegui captar qual é o objetivo do amigo. Não, um elemento do programa, um cidadão do programa, falou: não, o Douglas Costa, né? O Dalpisol está retornando depois de 10 anos. Não, eu só queria lembrar esse cidadão que o Internacional também trouxe de volta um que ficou 11 anos fora. Não, mas tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, tá tentando vincular. Eu só queria saber se o Pato é contra ou é a favor. Te posiciona, Pato. Não, tá bom. Trazer o Douglas Costa tá bom. Até porque o Douglas Costa é muito mais jovem do que o Tyson. E então o Grêmio, nesse momento, demonstra que tem dinheiro. E o Douglas Costa está deixando de pegar os 3 milhões e meio por ano que ele ganha na Juventus. Porque a Juventus não vai liberar ele se ele não deixar aquele contrato de mais um ano que ele tem com a Juventus. A Juventus fez isso com o Khedira, esse jogador alemão que voltou para a Alemanha, que deixou lá para a Juventus um contrato de mais um ano, e o mesmo procedimento vai acontecer com o Douglas Costa. Deixa 3 milhões e meio de euros e a Juventus te libera. Eu estava pensando... Para quem é que foi técnico do Douglas Costa no Grêmio? Deve promover assim, um jantar entre os dois. O Celso Roth foi técnico do Douglas Costa no Grêmio, da Pizó. Página 30. É mais uma observação aí para a gente até... Só para eu terminar aqui, dar uma pincelada rapidinho. Uma observação para até ouvir o Celso Roth de que forma ele acha que renderia mais o Douglas Costa. Sim? Não, deixa eu contrariar o Roberto. Roberto disse que a Juventus não liberaria. Eu vou usar, dizer que depois da tentativa fracassada do Cavani e mais recentemente do Borré, o Grêmio não permitiria que vazasse uma informação de uma reunião do seu vice-presidente de futebol na casa do atleta sem que já tivesse esse aceite da Juventus. O Patinho vai me desculpar nessa. Ele é macaco velho. O Grêmio não cometeria esse mico. Então, para mim, o pouco de experiência que a gente tem, isso aí já está fechado. Só falta o anúncio. Pô, imagina o seguinte, agora a Juventus diz assim, não liberamos. Pô, mas aí o Grêmio vai se consagrar, né? Cavani, Borré, Douglas Costa. Não, a Juventus libera o jogador. Vai liberar. Eu não estou dizendo que não. Não, só que liberou, Patinho. A partir do momento que a direção do clube vai conversar com o atleta, já tem essa liberação. Não haveria essa reunião, Pato. O comissário Tatuíra. Para usar um termo que o Ítalo gosta muito de usar nos júris. Tá? O Ítalo está numa balaca, só dá ele nos júris. A condição sine qua non para esse rapaz se encontrar com a direção do Grêmio é que já houve a liberação da Juventus. Claro. Concordo. Ninguém sabe disso. Na Itália, aquelas pessoas só um pouquinho, que cuidam das coisas da Juventus. Não houve a liberação da Juventus, não. Porque ele tem contrato até junho de 2022. E amanhã é que os dirigentes italianos, representantes do jogador, vão conversar sobre isso. Então não ocorreu ainda essa liberação de parte do Juventus. Deve faltar algum documento. E como disse o Benhur, como o Grêmio, em tese, assim, teria pago o Vales já, não vai pagar de novo. Falta assinar. Assinar é fundamental. Eles mandarem aquele, como no passado, na nossa época, o Ítalo há muitos anos, era um telegrama, fonograma, fax e assim por diante. Ah, com certeza. Diga. O Grêmio cercou todas as pontas possíveis aí de possibilidades de não dar certo. Está tudo cercado, orçado. O jogador é do Grêmio. Faltava ainda essa reunião tete-a-tete com o Douglas Costa. Talvez o Romildo Bolzan não conhecesse, o empresário dele, no almoço para afirmar. Ok, ele veio até aqui, perfeito, volta, a Juventus já está sabendo, é jogador do Grêmio. Acho que não tem por que fazermos, claro, respeito às opiniões, em contrário, se aguarda ainda o anúncio oficial, mas é do Grêmio, Douglas Costa é do Grêmio. O Douglas não, é um cara que, tamanho que late dele, chega no Grêmio e escolhe a camisa que ele quer jogar, né? Porque vamos lá, Douglas Costa na seleção brasileira jogava com a camisa 7. Na Juventus jogava com a camisa 11, no Bayern de Munique também com a camisa 11. E na camisa 10 do Grêmio hoje tem dono, Jean-Pierre, camisa 7 do Grêmio hoje é Matheus Henrique, camisa 11 do Grêmio é o Ferreirinha. Todos já têm dono. Douglas Costa é um cara que chega e escolhe a camisa que ele quer jogar? Ele escolhe. Escolhe, eu acho que até mais do que transcendendo o número da camisa, com certeza o Thiago Nunes não vai dizer para o Douglas Costa onde ele vai jogar. Ele vai perguntar, ou estou errado, onde o Douglas Costa se sente bem jogando. Eu acho que a conversa talvez seja bem parecida. Ele pode jogar até com a camisa do Breno. Ó, Breno, me dá aqui a tua camisa que eu vou... Não tem explicação, ele não tem a camisa que ele quiser. Agora, sobre números de camisa, eu sei que é pertinente. Quem sabe nós lideramos aqui no Dupla em Debate uma campanha nacional para voltar a numeração tradicional. O goleiro 1, o lateral direito 2, o zagueiro central 3, o zagueiro 4, o lateral esquerdo 6. Agora a gente vê assim, sai Douglas Costa, sai... Diego Souza, 99, entra Churin, 32, sai Jeromel, 14, entra o Flano, 64. Não, mas pelo amor de Deus, cara. Vamos voltar do 1 ao 11. Tá chato isso aí, 95, 99, 68. Não, mas tá muito chato. Quem sabe a gente lidera esse movimento aí, Vladimir? É, o Haroldo reclama há muitos anos disso aí, né? Ele roga pela aquela numeração tradicional, assim como clubes de futebol, times de futebol, no caso, tem que ter uma numeração bem visível. Alguns clubes, que eu acho que aí falta marketing, eles não aparecem quase no aspecto da cor ou patrocínio e o número para identificar. Isso é um desrespeito com o torcedor, por exemplo, né? Não, o Haroldo reclama, e com propriedade, é sobre a visibilidade. Não seria tanto pela numeração. Não, a numeração também. Acima de olho, né? Visibilidade. E eu concordo com o Haroldo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir agora Corinthians e Inter de Limeira. Isso é uma coisa assim. Eu liguei pro Chico. Liguei pro Chico Noveleto. Eu digo, mas olha ali. O Corinthians estava de camisa branca, calção preto e meia branca. E a Inter de Limeira é o contrário. Camisa preta, calção branco e meia preta. Mas bota um todo de preto, um todo de branco. Mas é uma coisa assim, ó, racional. Os caras não fazem, até para ver na televisão, assim, ficava difícil ver quem era o jogador, de que time estava com a bola. Pô, mas será que eu estou burro? Rodão. Sim, Pato. Não, eu estou passando agora aqui para os colegas lá da Itália a notícia de que a Juventus já liberou o jogador. Muito obrigado. Muito obrigado, anunciado por vocês. Ah, beleza, dá o meu nome aí para eles, é Ítalo. Isso, Pato. Ítalo Gal, Benhur aí, pode mandar lá para eles aí. Ó. É, porque eles não sabem nada a respeito, os jornais também não sabem nada a respeito, e o setorista da Juventus não sabe nada a respeito. Enquanto que, quando o Kedira foi liberado, todos anunciaram. Quarta vez que vai falar do Kedira. Pato, podemos fazer o seguinte, eles nos avisam e nós comunicamos à presidência do Grêmio que não será liberado o Douglas Costa. Não, eu vou passar para eles que o Douglas Costa já está liberado. Sim, não, mas tá, não, uma sugestão, Flavinho, tu que és o âncora. E o Benhur. Sabe, outra coisa, já que a gente ouve tanta entrevista no meio do dupla, quem sabe a gente bota esse amigo do Pato lá da Itália a falar sobre a transação. É, diga aí, Ítalo. Não, o ouvinte Carlos Ivan de Tramandaí manda um recado para mim aqui, meu amigo lá da praia, que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo. O lateral esquerdo deveria ser contratado. Realmente não acredita nem no Cortez e nem no Diogo Barbosa. Acho que é pensamento da torcida do Grêmio. Aliás, o pessoal está tentando, querendo contratar o lateral esquerdo internacional, né? Sim, e de forma equivocada, quer trazer o lateral esquerdo do Cruzeiro, que eu já vi atuar várias partidas, e que não é melhor que o reserva do Inter. É, eu concordo contigo, Dante, eu concordo contigo. Eu acho, não sei se... Esse tipo de avaliação, eu também concordo contigo. Sei se vocês conhecem o Matheus Pereira, vocês já viram jogar, acredito que sim, né? É um lateral comunzinho. E aí o Inter tem em comum, né? Não sei, não, a opinião aí do Inter, joga, pessoal. Digamos assim, joga pouco num clube, depois sai desse clube, vai para outro e melhora bastante. Tem essa aí também, né? É, o problema do Internacional é que nessas de laterais comuns, né, Dalpisol, trouxe o Dudu, que eu gosto. Veio do Figueirense, tem um contrato de 5 anos, está no Atlético Goianense, aí fazendo sucesso. Natanael, de titular do Atlético, lateral esquerdo, jogadores que estão sendo pagos pelo menos a metade e não servem aqui. Agora vai trazer mais um, que nem você falou. Você tá certo, não joga essa bola toda aí para trazer, ficar aí encostado. Pô, no Grêmio, o Guilherme Guedes, o que que tá acontecendo, né? Não é testado, tá lesionado, o que que é? Foi abortado, será que o Thiago Nunes vai aproveitá-lo? Como o Wanderson, entrou bem às vezes que participou. Cadê o Guilherme Guedes? Pois é, nós temos 12:32, é a Grenal. E o Dupla em Debate, Prêmio Press, 2 anos consecutivos, graças à competência do nosso seleto time de debatedores. Só na Audimax você encontra os mais avançados aparelhos auditivos, confortáveis, discretos, sem pilhas e com conexão direta com os celulares. Venha conhecer, acesse audimax.com. Chegou Bibis, Sticks e Esticadinho, Sticks. a novidade da Neugbauer nos sabores ao leite, branco, dark, aquele com 55% de cacau, mousse, limão e esticadinho. A combinação perfeita do wafer crocante, recheado, coberto com autêntico chocolate Neugbauer. Leveza, crocância e praticidade para os apaixonados por futebol. Experimente e se surpreenda, porque a diversão continua. Bibis e tem Bibis ali no Shopping Iguatemi, também no Shopping Praia de Belas, com os quiosques Bibis. Aí... Já tem um retorno, hein? Flavinho? Sim, diga. Já tem o retorno, Dobzol? Não tem o retorno, só do som excelente da nossa Rádio Grêmio. Não, retorno da mensagem que o Pato enviou lá para a Itália. Quero saber o retorno lá. Pois é, daqui a pouco o Pato esclarece o tal do retorno. Ô, Ítalo, sabe o que, tu tá demonstrando no ar? Tá demonstrando inveja, porque tu não tem um amigo como Menga. E dá um amigo que tu tenhas como Menga. Depois ele dá, então. Gente, o ideal hoje é fazer o resultado no primeiro e depois encher de reservas no segundo? Não, o ideal é ganhar, né, Dabuzol? 1-0, o Grêmio praticamente encaminha a classificação. Agora eu estou preocupado na sequência, viu, Dabuzol? Na sequência da competição. Se algum de vocês assistiu ontem, a maior injustiça do futebol, o nosso Júnior Barranquilla, e eu vários assisti. Ouvintes aqui me mandando mensagem, o Emerson Jonathan, Rafael Severo, Flávio Aguiar, William Leal, Luan Lizotti, tudo torcedor do Júnior Barranquilla. O Miguelito Borja fez um golaço, tá? O Júnior perdeu vários outros gols. E aí, aos 93, o zagueiro do River, não aquele ruim que o Ítalo gosta. Aliás, é raro o Ítalo gostar de jogador ruim. Reservas. O Ítalo tem muito bom gosto. Mas é um zagueiro que ele gosta ruim do River, não é aquele, é o outro. Fez um gol de cabeça e praticamente tira o Júnior Barranquilla da classificação. Ele teria que ganhar do Fluminense no Maracanã. Mas eu tenho esperança ainda. E em não classificando, o Júnior Barranquilla é sério candidato no enfrentamento com o Grêmio ali adiante. E se isso ocorrer, Flavinho, Grêmio e Júnior Barranquilla, eu vou sair aqui da minha clausura e vou ao cinema. Não vou assistir esse jogo. Ô, Dabizol, eu só queria fazer um registro indispensável, Dabizol. Faça. Porque hoje é o 13 de maio, Dabizol. E o 13 de maio é o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil. O Brasil foi o último país da América do Sul a determinar, assim, a abolição da escravatura. Foi o último. Isso aí explica muita desigualdade, muito preconceito que ainda existe, Dabizol. E eu acho que nós precisamos aproveitar esse dia para condenar todo tipo de preconceito racial da visão. Porque ainda existe muito preconceito racial na sociedade brasileira. Então, vamos refletir nesse dia. E hoje também eu queria... Também pra, é um absurdo, né? Tu é contra qualquer preconceito, né, Kenny? Que hoje também é o dia do preto velho, da visão. Opa! Hein, Kenny? Eu dizia que tu és contra qualquer tipo de preconceito. Isso aí que é bacana, né? Não, eu sou contra preconceito racial fundamentalmente. Contra qualquer tipo de preconceito. Sabe? Mas é muito ruim isso aí. Como é que se... Inclusive, Dalpisol, eu pergunto assim, refletindo sobre o futebol. O que seria do futebol brasileiro, por exemplo, desde que começou o futebol brasileiro, os grandes clubes, o que seria desse futebol brasileiro se não tivesse a contribuição fundamental dos jogadores negros? Jogadores negros do futebol brasileiro. O melhor jogador do futebol brasileiro todos os tempos, talvez do planeta, é um negro. O melhor jogador do futebol gaúcho de todos os tempos é um negro, o Tesourinha. Entende? Então, os jogadores negros foram fundamentais sempre no futebol brasileiro. E nós precisamos refletir sobre isso, professor. Ô, Kenny, uma pergunta para o amigo. Por que o Inter sofre esmagadora maioria de gols no segundo tempo? Qual é a tua leitura, a razão, assim, para se dar pior? Não, é difícil de explicar, é uma pergunta interessante, mas eu não consigo explicar. Seria assim, cansaço dos jogadores, a preparação física insuficiente. Mas imagina o Internacional ganha de goleada. Como é que é, Dalpisol? Então, é realmente uma contradição difícil de ser explicada. Diga aí, Talu. Não, uma das alternativas de respostas que o Miguel Ângelo declara após os jogos é, eventualmente, o gramado, que a grama comeu as chuteiras dos jogadores, ou a altitude, né? Talvez isso, porque jogando fora, o Internacional sempre tem essa desvantagem. É como o que ele diz, né? No Beira-Rio vai bem, não tem esse problema, mas fora, olha, o Inter não dá para entender. Vai agora a Assunção no Paraguai, na Libertadores, e aí? Esse Olímpia aí que é uma piada. Será que o Inter vai escorregar de novo? Aí ameaça a vaga a Libertadores. Joga agora o Grenal, enfim, mas está pensando em Assunção, não adianta descolar uma da outra. Mas é verdade, toma muitos gols. O próprio Grêmio, o Thiago Nunes saudou após o jogo contra o Caxias, Flávio Dalpisson, que o Grêmio não tinha tomado gol naquele jogo. O Grêmio também toma muitos gols nas partidas que tem aí vencido. Sempre tem um gol. Imagina, Fabinho. Like dá um, Grêmio dois. Pô, levar gol do Like dá na arena. Fala, Benhor. William de Santa Maria está perguntando pro senhor da fronteira aí, já que ele é contra qualquer tipo de preconceito, se ele usaria a camiseta rosa do Inter. Quero responder, Kere? Não tenho resposta, não. Claro que então ele tem preconceito, Dalpisson. Se ele não tem resposta, ele tem preconceito. Ele vive criticando a minha opção sexual. Eu ando de calçãozinho rosa aqui na praia. Isso é crime, Dalpisson. Agora vai criticar minha opção? Eu sou da comunidade, e aí vai criticar, então tem preconceito. Uma coisa só e as outras. Uma coisa, Flávio Dalpisson. Oi. Ô, Dalpisson, eu tento entender, Dalpisson, por que a caça às baleias. Que alguns, não todos, evidentemente, porque a maioria esmagadora dos torcedores gremistas torcem pelo Grêmio, pelo seu clube. Como a esmagadora maioria dos colorados torcem pelo Internacional. Mas tem aqui no Rio Grande do Sul torcedores fanáticos do Flamengo. Morrem de amores pelo Flamengo, Dalpisson. E eu tenho vontade, sem o desejo de explicar isso, eu não consigo explicar isso. E agora, com essas todas as informações que se dão a respeito da contratação do Douglas Costa, é relembrado um fato muito interessante, Dalpisson. Muito interessante. E eu peço a reflexão dos colorados e dos próprios gremistas. Em 2009, na decisão do Campeonato Brasileiro de 2009, do Brasileiro de 2009, na última rodada, o Grêmio jogou contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Flamengo 2, terminou o Flamengo 2, Grêmio 1. Se o Grêmio ganhasse ou empatasse, o título do brasileiro seria do Internacional. E o Grêmio perdeu. Por que Douglas Costa em relação com isso? Porque o Douglas Costa jogou, Dalpisson. E ele admitiu numa entrevista que os jogadores gremistas daquele jogo, e claro, ele incluído, se sentiram pressionados a não vencer o Flamengo. Então, essa é uma entrevista maravilhosa que pode ser feita com o Douglas Costa. Eu até recomendo aos nossos repórteres que relembrem esse fato. Os jogadores se sentiram pressionados para que o Grêmio não ajudasse o Internacional da Flamengo. Então, eu entendo esse amor que alguns gremistas têm pelo Flamengo. Eu tenho curiosidade em relação a essa situação envolvendo o Douglas Costa, pelo número de jogos, né, gente? Mas depois a gente vai ficar sabendo, número de jogos ou minutagem? Número de jogos como titular ou contaria vindo de um banco? Até porque, de repente, o próprio treinador quer colocar um time em reserva e aí deixa os titulares no banco. É uma curiosidade. Eu vou acrescentar uma outra situação, Flavinho, tá? Sim. O Grêmio está jogando contra o Flamengo. E ele está ali recompondo. Tá? O lateral foi para o apoio. Ele tá aí. Vou fazer o lado direito, Rafinha e ele, para reeditar o Bayern. Ele está recompondo o Bruno Henrique, passou pelo Rafinha, vai entrar ali adentro e ele faz uma falta para evitar o gol. O gol que estava iminente, né, de ocorrer. Aí ele fica fora do próximo jogo. Mesmo salvando o resultado, o ficar fora desse jogo contaria para a produtividade? É. Mais é uma... um bom questionamento, né, Flavinho? Excelente, excelente questionamento. Aqui nós temos mais uma mensagem dos nossos ouvintes no WhatsApp. Rafael, claro, André. Douglas e Tyson são torcedores, sim. São bons, sim. Os dois estão em outro patamar, sim. Mesmo sendo colorado, Douglas Costa é melhor, mas menosprezar o Tyson não dá, né? Vem para o Inter, não presta, não presta, sempre assim. Flavinho! Diga, Benhur. O Luciano Sazaro pede para lembrar para o repórter Cabê que nesse mesmo ano... Os caras falou são apaixonados pelo que ele... O Internacional tomou 4 do Flamengo. Pô, se o Inter, que era um timaço, tomou 4, eu acho que é admissível que o Grêmio tome 2-1, né, de virada. Então o Inter tomou 4, ô KB. Não é isso que interessa. É o que o Douglas é Costa disse que participou do sim. jogo. Tu tá fazendo alusão a uma coisa. E o Internacional tinha oportunidade de ganhar do Flamengo, mas ganhou. O Douglas Costa admitiu que os jogadores do Grêmio foram pressionados para não vencer o Flamengo. O Douglas Costa disse. É isso que interessa. Eu confesso, gente, aí não vou pipocar. Eu estava no Rio nesse jogo, escalado, fui para acompanhar o Grêmio lá no Maracanã. E, óbvio, eu não sei o que disseram, o que não disseram para jogador. Isso eu não sou irresponsável de dizer. Eu senti o clima de desinteresse no jogo. Isso eu não posso me furtar. Eu seria covarde se eu não dissesse isso no ar. Eu acompanhei o Grêmio e, na concentração, fiquei hospedado no mesmo hotel em Copacabana e não vi, em momento nenhum, assim, aquela mobilização que seria... absolutamente normal. 12:45, agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre. É a Yamaha Ediza na Sertório. Yamaha Ediza, para nossa alegria, conosco aqui, parceiro da Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Moto revisada é moto segura. Então, dá um pulinho ali na Yamaha Ediza, uma marca, põe marca de respeitabilidade. No final do programa estaremos com, naturalmente, com aquele palpitão com a nossa galera toda aí. Temos mais recados aí, né, Andrei? Vamos para mais um recado. Vamos lá, vontade aí. Depois eu me inscrevo, Flavinho. Sim. Aqui, ó. Gostaria de saber qual vai ser o clima no Grêmio com o Douglas Costa e Rafinha depois da épica entrevista que o Rafinha deu a respeito do Douglas Costa quando jogava no Shakhtar. Daniel, vamos ver o sobrenome dele. O Daniel Ferreira. Confesso que eu não lembro. Vamos dar uma procurada aqui, vamos ver se sim, a gente consegue relembrar. O tá, Inter com certeza jogaria a vida, mesmo sabendo que se ganhasse o jogo, o rival seria campeão. O Leandro de Novo Hamburgo, Leandro Stampf. Bom, o pessoal tá com toda a pilha, com toda a corda, a torcida do Grêmio em linhas gerais. Ô, Benhur, se a gente fosse criar um percentual, sei lá, se eu tô chutando lá em cima, 95% da torcida do Grêmio tá mega feliz, né? Não, eu acho que 100%. Eu tô mega feliz, Danzão. Eu tô mega feliz, é 100%. Agora, aqueles que não conhecem os números, eu acho que... Calma lá, né? Mas tudo bem, tô feliz. Como eu sou assim, ó, eu sou imparcial, me julgo imparcial, eu leio as mensagens contrárias a mim. Ó. O Douglas Oliveira, que é de Nova Alvorada, está dizendo o seguinte, ó, independente de ser ou não preconceituoso, onde o Kenny vai, eu sempre vou atrás. Quer dizer, o cara me queimando, vai sempre atrás do Kenny. Sim, eu via lá na outra e veio para cá para acompanhar o Kenny. O Kenny... Qual é o Inter ideal em termos de nominata para o clássico Grenal de domingo no Beira-Rio, hein? Não pipoca, Kenny. Não, o Inter ideal não, o Inter não está definido, tem alguns problemas, né, da Pizzol. Sim, o Tais está fora. Patrick relação, fora. Eu gostaria que, por exemplo, o Patrick já estivesse recuperado para jogar, mas o Patrick não vai jogar, né, da Pizzol. Deve ser no então, segundo Grenal. Não sei também não sei. Mas eu gostaria que tivesse o Patrick. E no ataque da Pizó, que o ataque é fundamental, eu tenho a impressão que o Palácio vai ser utilizado no jogo, no Grenal. Acho que o Palácio vai ser utilizado. Como o Tyson não pode jogar, porque não está inscrito no Gauchão, eu acho também que vai ser o Galhardo e vai ser... Não, também não sei quem, a opção pela ponta direita, pelo lado direito, qual é a opção do treinador. Então tem algumas dúvidas da Alpizó, que serão, digamos assim, vão desaparecer até a hora do jogo. Mas tem algumas dúvidas, sim, para a escalação do Internacional. A minha preocupação maior da Alpizó é com a zaga do Internacional. A propósito, Kenny, todos da bancada, vocês escalariam o Lucas... Ou Zé Gabriel? A resposta do Pato eu já sei, mas mesmo assim, claro, pode ter eu mudado. Eu escalaria o Lucas, mas de cara, sem pestanejar. Lucas, é o primeiro voto. Senhor Roberto Pato Mouri. Não, tem que botar o Lucas Ribeiro, porque botando o Lucas Ribeiro, os problemas do Internacional estão todos eles solucionados. O Pato preferiu ironizar. Ítalo, Gal e Benhur Marchiori. Ah, na minha opinião, pode deixar esse Zé Gabriel aí fazer o quê? Esse Lucas Ribeiro também não apresenta muita diferença, são bem parecidos. Agora o Zé Gabriel é o Zé Delivery, né? Zé Furão. Vai fazer o quê? Já está mais entrosado com o Cuesta? Me parece que o Ramires é responsável direto por isso. É, manteve esse jogador junto com o Cuesta, acredita nele, assim como o próprio Cudê acreditou nele, o Abel não colocou esse jogador muitas vezes. Ele tem mais de 40 partidas pelo Internacional, o Zé Gabriel, do Alpizol. Deixa o Zé Gabriel, porque o Lucas Ribeiro, sinceramente, não traz aquele futebol que a gente espera. Claro que pela falha do Zé Gabriel, troca Lucas Ribeiro, né? Mas deixa o Zé Gabriel mesmo, né? Quer opinar aí sobre a zaga do Inter, até no sentido contrário. Qual é que tu preferes? Pro Grêmio ganhar jogo, não, jogo não, Flavinho, eu penso assim, ó. O Abel, que é um dos treinadores mais experientes e consagrados do Brasil, botou o Zé Gabriel. O Cudê botou o Zé Gabriel. O Miguelito tá botando o Zé Gabriel. Eu não sei, será que todo mundo, principalmente no que concerne a treinador, está errado? O Abel me permite, e nós que somos moralistas, estamos certos? Jogou o Moledo. O Abel foi o Moledo, meu. Me permite, claro, por claro. Favor. Moledo quebrou. Olha, eu acho que. Eu sim, acho o Moledo está machucado, Moledo mas o Abel trocou o Zé Gabriel pelo Moledo. Mas o Zé Gabriel foi titular com esses três jogadores. Só se eu estou muito equivocado. Se é só o filho do Patinho. Moledo, Benhur. Você lembra que o Moledo jogou de titular até se quebrar? Você lembra? Opa. Pois o Patinho não auxilia. Tudo bem, Patinho. Valeu. Valeu. Queres... era pegadinha. É, a tabelinha. Botagem. Tabelinha ali dos dois. Mas o... Flavinho, olha que coisa bonita, Flavinho. Tem os motoristas lá em Uruguaiana agora que estão na hora do almoço, o Gil Frank, os amigos deles, eles estão numa mesa assim e com o rádio sintonizado no dupla. Que coisa maravilhosa isso, né? Também ocorrendo com o Rondon, Daniel Pio... César Luiz Nagel e o Fabrício Thiago. Todo mundo ligado no duplo em debate. O Gil Frank, ele viaja por tudo quanto é lugar, fora do país, e sempre sintonizado na Grenal, é mega fiel, enfim. Não, Pizol. Oi, Andrei Severo. Relembrando aqui a história do que o ouvinte comentou sobre um suposto desentendimento entre Rafinha e Douglas Costa foi que em 2015, o Rafinha, quando atuava ainda no Bayern de Munique, Douglas Costa no Shakhtar Donetsk, Rafinha xingou através de um áudio. Foi divulgado que Rafinha xingou Douglas Costa e outros jogadores brasileiros do Shakhtar na época por causa de um possível desentendimento com o meio-campista do Bayern na época, o Schweinsteiger. E falou que os jogadores que estavam na Europa se deslumbraram atuando na Ucrânia. Esse foi o desentendimento entre os dois jogadores, mas inclusive algo resolvido, porque normal, o Rafinha, né, falou na apresentação do Grêmio que não haveria nenhum desentendimento mais e que gostaria muito de atuar no lado do Douglas Costa, que inclusive por ele já estaria no Grêmio no outro dia, né? Muito, então, boa. boa manifestação aí, claro. São dois jogadores acima da média, com tanto, digamos, histórico no futebol europeu. Então, vale a pena, sim. O Marcus Hermann disse hoje também na entrevista, foi uma rápida entrevista, mas bem interessante, comandada pelo REC, em que ele disse o seguinte, dependendo da situação do jogo de hoje à noite, aí o Grêmio pode poupar jogadores lá na viagem para a Venezuela entre o primeiro e o segundo Grenal, né, Benhur? Então, valoriza mais a importância, gente, do jogo de hoje. Não tem dúvida. Em situação normal, a dupla poupa na competição sul-americana para ir completo o Grenal. O Internacional não terá a oportunidade de fazê-lo. Por quê? Porque perdeu o último jogo e vai ter que ganhar do Olímpia. E tem uma pergunta aqui pro Ítalo. Se o Grêmio ganhar os Grenais, o Rambo de São Léo vai seguir falando que o Grêmio só ganha de times ruins? Quer responder? O Grêmio só ganha de times ruins? Sistematicamente dito que o Grêmio tem ganho Grêmio de times Inter, fracos, ruins. Sim, o Grêmio e o Inter. A vitória do Grêmio. Exato. O Grêmio continuará com esse pensamento? Sim, com certeza. Não, nesse sentido não, porque eu já disse que é a prova dos nove, né? Grêmio e Internacional jogaram contra times fraquíssimos. O Grêmio é piada, né? Sula Miranda aí, esse Aragua aí, 8-0. O Internacional também, pegou times ruins, perdeu. Lá, a surpresa foi perder na Venezuela, porque o Always é altitude. Campeonato Gaúcho está aí, os dois na final. Então, os adversários são iguais. Os do Grêmio me pareceram até mais fracos que os do Inter. E quem ganhar agora no domingo fica moralizado. É a prova dos nove agora. Não vou continuar dizendo que o Grêmio ganha de times ruins, mas quem perder o Grenal vai ficar ruim mesmo. Quem perder o Grenal fica ruim. E eu acho que o Grêmio ganha. Aqui temos um recado do Ricardo Quinierim, que eu achei no mínimo engraçado, né? Boa tarde, a grande honra do Douglas Costa foi ter jogado com Cristiano Ronaldo e Lewandowski. A do Tyson é ter jogado com Douglas Costa. Essa é a diferença de nível. Incomparáveis, Ricardo Quinierim, de Santa Maria. É, incomparáveis eu não digo, porque... Quando a gente diz assim, incomparável, dá a impressão que a gente... impõe a nossa opinião e acha dos outros desprezíveis. Então, incomparáveis, ele pode até dar uma ajeitada aí, né? Comparáveis, tu desqualifica quem pensa diferente. É talvez uma indelicadeza com opiniões diferentes. Diga, Pato. Não, ele jogou pouco com o Cristiano Ronaldo e muito pouco com o Lewandowski, né? Também é verdade. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo seu home banking, na sua agência de relacionamento. Claro, fazendo prévio agendamento desse atendimento. Confira se você já pode contratar a nova margem com o seu convênio em banrisul.com.br/consignado. O Palácios faz por merecer voltar ao time? A pergunta endereçada a todos os integrantes desse programa. Não. Eu continuaria com o Yuri Alberto, acho que são os dois artilheiros da temporada, ele e o Thiago Galhardo, mas não significa que o Palácios não possa retomar o seu ritmo, que a gente já viu em jogos da União Espanhola, a gente sabe que tem uma certa qualidade ali para quebrar linhas, mas o Palácios ele precisa de mais adaptação, tá passando por um momento difícil de adaptação aqui longe da família, né, dito pelo próprio Miguel Ramírez. Mas nesse momento, acho que com o passar do tempo, o Palácios vai voltar ao time titular e ser o protagonista ali na ponta do Inter. Mas nesse momento eu continuaria com o Yuri Alberto e Thiago Galhardo na frente. Esse Andrei Severo. Diga aí, Kenny. Pô, claro, o Pato também opinando. Merece voltar à titularidade ou tem que dar uma seguradinha no Palácios? Eu tenho a impressão que ele pode jogar assim no Grenal, pode disputar o Grenal. Não há problema. Ele pode ou deve, Kenny? Não, deve não, impositivamente não, né? É, por exemplo, o Marcos Guilherme, em relação ao Marcos Guilherme, eu tenho a impressão que ele não joga o Marcos Guilherme no Grenal. Mas eu também não vou dizer aqui, olha, não pode jogar, não pode jogar, tem que sair e tal. Porque aparentemente o cara está queimando o jogador, tu entende? Mas eu acho que o Marcos Guilherme não joga. E acho que o Palácio joga, por exemplo. Patinho. Oi, tu mandarias, Patinho, pela Ouro e Prata, para fazer uma viagem nesse final de semana de Grenal, o Palácios ou o Marcos Guilherme, ou talvez outro jogador, quem você compraria bilhetes da Ouro e Prata para viajar? Porque não precisa. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, o Palácios, né? Eu já, inclusive, disse como penso a respeito do Palácios. Vi o Palácios jogar 3 vezes, gostei do jogador, mas esse jogador aqui no Internacional, ele está merecendo um bilhete da Ouro e Prata e ser colocado ou endereçado aí para um lugar não bem definido. E deixa ele lá, tentando se recuperar psicologicamente, se recuperar de problemas pessoais que tem nesse momento. Eu não colocaria Palácio no Grenal, porque vai ser um fiasco. Flavinho, diga. Posso pedir algo para o André Severo aí, e que ele dê uma procurada nessa música aqui, que dois ouvintes estão sugerindo que o Patinho cante, até pela Ouro e Prata, que o Ricardo Perim, lá de Bento, e o Luan Lizotti, ele sugere que o Patinho cante a música do musical JM, intitulada Pegando o Ônibus. Vamos procurar aqui. Eu acho que ficaria muito boa, né? Depois que tu falares da Ouro e Prata, entrar o Patinho com a sua qualidade musical, cantando a música Pegando o Ônibus. Gente, 2 anos e meio é aceitável, é muito para o contrato. Marcos Hermann confirmou que esse será o período de contrato, de permanência do Douglas Costa no contrato com o Grêmio. Ó, eu entendo, Flavinho, que devesse ser 1 ano e meio, porque 2 anos, 2 anos e meio, ela atinge 1 ano de uma próxima administração. Entende que pode ser até o próprio Marcos Hermann, né? Tem todas as qualidades para ser presidente do Grêmio, mas pode não ser também. E aí uma nova administração teria que arcar com 1 ano de vencimento de um jogador contratado na outra administração. Tatuíra. Pato. O Internacional fez um contrato de 2 anos com um jogador com 33 anos. Por que o Grêmio não pode fazer um contrato de 2 anos com um jogador que tem apenas 30 anos? Eu acho que está correto. Eu não estou dizendo que não possa fazer, vocês têm que começar a ouvir o âncora. O âncora questiona, a gente dá opinião. Agora eu dou a minha opinião. Eu não dou opinião dos outros, eu não dou opinião baseada se direção vai agradar a direção ou não. Eu não faço como com outras pessoas, eu dou a minha opinião. Não, e eu também dou a minha. Eu acho que o Grêmio está correto em fazer 2 anos de contrato com o Douglas Costa. 2 anos e meio, Pato. 2 e meio, Pato. Foi o que eu questionei. Tá bom, 2 e meio, tá bom. Pessoal, a direção do Grêmio faz certo. Não interessa que virá outra administração, isso é normal. Faz um contrato no momento e isso aí prossegue. A outra administração. Tu tá queimando o Benhur? Tô contestando o Benhur. E assim, mas o que eu quero dizer mesmo, isso é a primeira parte. A segunda, não adianta trazer o Douglas Costa este ano para disputar o quê? Copa do Brasil e Brasileiro. Né? O ano que vem tem Libertadores. O Grêmio vai fazer de tudo para voltar a Libertadores. O Douglas Costa não veio só para Copa do Brasil e Brasileiro. Quer, sim, o Grêmio utilizá-lo numa Libertadores que não tem esse ano. Então não seria dezembro termina Douglas Costa. Não, tem que estender para que ele possa disputar aí competições mais fortes internacionais como uma Libertadores. Acho que faz bem a direção do Grêmio. Parabéns, Romildo. O JC, viu, Benhor? O JC, meu amigo de 30 e poucos anos, dá o pisol, pede para eles desligarem a caixa de som, reverbera e volta. Será feito aí o JC. Eu não tenho caixa de som, né, Davizão? Tá, vai firme, Beiro. O que, que tu querias dizer? O Ítalo falou que o Grêmio isso aí é a segunda vez que está na Libertadores do ano que vem. E uma das formas é... Só um pouquinho, Ítalo. É estrear na Sul-Americana. É, o Júnior Barranquilla, caso não classifique, vem como terceiro para a Sul-Americana. E o Ronaldo Souza lembra que o Boca, muito provavelmente, poderá estar na Sul-Americana. E realmente, o Santos reagiu, Barcelona de Guayaquil está liderando o grupo, então não é de todo descartado que o Boca possa estar na Sul-Americana. Mais uma pedra no caminho do tricolor. Seria... Agora, Dalpisola, em relação ao Grenal, Dalpisola, porque eu gostaria de não falar no Grenal, mas tudo bem, né? Porque tem jogo hoje do Grêmio, enfim. Mas em relação ao Grenal, eu estou gostando pelo fato de um jogador do Grêmio provavelmente ficará fora do Grenal, deve ficar fora do Grenal, certamente, que é o Kahneman. Não vai jogar contra o Internacional. Inegavelmente, ele forma, junto com o Jeromel, uma ótima dupla de zagueiros. Embora o Juan também tenha se revelado assim importante, até para os planos do Thiago Nunes, né? Mas eu acho que Kahneman e Jeromel é a melhor dupla de zagueiros que o Grêmio tem. E o Kahneman não estará no Grenal. Pois é, faz falta, mas o Juan também vem bem, um ou outro deslize, né, gente? Mas o nível dele... Eu não sei se vocês concordam, penso diferente, na questão de nível técnico, o Juan não deixa a desejar para o Kahneman. O diferencial do Kahneman, por favor, me bombardeiem se eu estiver errado, o diferencial do Kahneman é a liderança, é a imposição, né? Ou estou errado? É o agarra-garra também, né? Eu tenho uma sugestão, Flavinho. O Cascatinha está em férias, né? Sim. Podia botar o repórter KB como setorista lá do Grêmio. Nada a ver. Gente, diga aí, Pato, qual é a corneta para o Kahneman? Não, o agarra-garra não vai jogar o Grenal. Ele vai ser convocado pela seleção argentina e aí vai se deslocar até Buenos Aires para se apresentar à seleção da Argentina. Vai e o Grêmio vai ficar sem o Kahneman, que não joga, creio, já há 2 meses. Façamos como a gente quer ver o dia da convocação aí, Davizão? Convocação... A bom da seleção é amanhã, argentino. Né? Não, vai ficar bom, viu, Dalpisol? Não, porque eu fiz uma aposta há uns 45 dias, que três dias antes da convocação, caso houvesse jogo do Grêmio, o Kahneman estaria em campo. Eu quero ver se eu tenho chance de ganhar a aposta. Diga aí, Ítalo. Não, com relação ao Kahneman, Juan, Jeromel, enfim, Jeromel, espetacular. Agora, ainda falta um teste mais forte para o Juan. Esses times ruins aí que Grêmio Internacional enfrentaram, tanto pela Sula Miranda, como pela Libertadores, como pelo Campeonato Gaúcho, não dá uma segurança para o Grêmio. O Grêmio está muito acomodado, numa zona de conforto, o técnico Thiago Nunes enfrentando esses times. Nós vimos aí contra um Palmeiras, Independiente Del Valle, seu Rodrigues, Tonhão, né, Paulo Miranda, não deram certo. E nós não tínhamos as zagas Jeromel e Kahneman. Então, desprezar o Kahneman não me parece tão seguro. O Juan ainda tem que mostrar futebol, bom zagueiro até agora, mas olha os adversários. Contra times mais qualificados. Contra o Palmeiras, o time passou o carro. Né? Então, falta ainda esse teste para o Juan. Bom zagueiro, repito. Mas falta um teste mais forte, né? Talvez do Grenal. É, o Grenal sempre é uma prova de fogo, é um teste de fogo, né? Uma outra situação que me chama a atenção. No último Grenal, o Rodrigo Dourado deu aquela declaração no pós-jogo, né, lamentando que no momento dos Grenais o Inter não consegue desenvolver. Será que teremos reflexos da declaração do Rodrigo Dourado para o Grenal agora ou para os Grenais? O que vocês acham? Cinco aí, opinião para todos. Eu quero saber... Se será ele o capitão do time do Internacional. Ele que afirmou que o Internacional tem medo de jogar contra o Grêmio. Então, acho que a faixa de capitão, que agora é do Tyson, vai passar para o Cuesta. Será, eu entendo de forma diversa, Flavinho. Eu acho que ele quis dar uma cutucada, e nós não podemos negar, eu falo isso há 2 anos, que a Nacional, que é uma equipe parelha com a do Grêmio, no aspecto anímico, ele se sente inferior. Os grenais, às vezes, eu acho que foi o segundo grenal da Libertadores, o Inter era amplamente favorito, e quem teve as melhores oportunidades foi o Grêmio, porque o Inter já entra, estou falando no aspecto anímico, acho que é isso que tu te refere. E essa declaração do Dourado, embora no meu time ele não fosse capitão, nessa aí eu acho que ele não foi infeliz. Ele quis dar uma cutucada. Vamos mostrar que a gente não é inferior ao Grêmio. Boa leitura do Benhur, quer dizer, dentro do que eu penso também. O Kenny, tu acha que isso pode trazer reflexos positivos ou negativos, ou como é que é? Não, positivos, né? Positivos, eu acho que o jogador está falando sinceramente, né, Dobson? E ele é muito identificado com o Inter lá, criado lá no Inter, e evidentemente que ele quer mobilizar o grupo, né, Dobson? Eu acho importante a declaração dele, nada contra. E aí, quem não opinou ainda, o que vocês acham dessa situação? Não tem como esquecer, foi no último Grenal, né? Tá na retina de todo mundo. Eu acho que piora, Dalpisol. Aquela declaração foi lamentável, né? Eu sempre digo que o Rodrigo Dourado carrega consigo um azar aí. É ele que, o próprio que ele disse, está há muito tempo no Inter, prata da casa, mas até agora não ganhou nada com o Internacional, né? Teve aquela medalha de ouro na seleção brasileira, nas Olimpíadas, jogou na reserva, enfim, um título, mas do Inter, nada. E aquela declaração surpreendeu, ficou muito ruim. Com essa derrota do Inter, jogando fora, me parece que ele continua instável. Psicologicamente, é um jogador instável para ser o capitão, ele não representa aquele comando que o time do Internacional necessita. Eu acho que agrava. Não deveria mais ser o capitão. Acho que passa... Deixa eu terminar, Kenny, só por gentileza. Faz mal, cara. Tá, terminou agora. Então tá. O Internacional foi campeão gaúcho de 2011 a 2016. Ex-campeão gaúcho. Que memória, hein? Pela terceira vez. Ex-campeão. Evidentemente que o Rodrigo Dourado participou desses campeonatos que o Internacional ganhou. Então, como é que o Rodrigo Dourado não ganhou nada no Internacional? Ah, eu tenho que desistir. É a opinião do colega. Se ele começou a jogar em 2016, participou aonde o Rodrigo Dourado? Ele rebaixou o Internacional? Não, ele não joga nada. Italo. Série B. Italo, não é que ele não joga mais nada. O conhecimento que tu ele tem não participou, futebol, ele não tem título vai no querer, Inter. Só ele que ele não joga nada, cabeça. Rodrigo Dourado. Deixa o repórter está dizendo que em 2002 o Dourado estava na equipe. Eu acredito no repórter, não em ti, Ítalo. Ô, Ítalo, vai uma bolinha nas costas do amigo agora. Tenho certeza que o Benhur vai adorar. Pergunto a Ítalo Gal, se o Grêmio não tem enfrentado grandes adversários, como o amigo enche tanto a bola de ferreirinha? Te vira para responder, meu amigo. Sei que tu é capaz, como grande advogado e comunicador. Olha, Flávio Dalpisol, a gente vê o retrato de momento. É a mesma coisa que descaracterizar aí o número de gols feitos pelo Diego Souza. É a mesma coisa que desqualificar, falei há pouco, da presença do Juan na zaga. É a mesma coisa que desqualificar o Breno. E todos esses que eu citei, vocês elogiam. O próprio Wanderson. Então não joga nada porque os adversários são fracos. Então não me parece um critério apenas para estabelecer que o Ferreirinha está jogando demais. Então quem elogia o Breno, o Wanderson, o Diego Souza, o Thiago Santos, enfim... tem que também considerar o Darlan, no caso do Pato, que os adversários são fracos, mas a fotografia que se tem é esta, e o Ferreirinha está voando, né? Foi reserva o tempo todo com o Renato, era nono reserva para Luiz Fernando, para Everton Cardoso, para Alisson. Agora ele está voando, ainda não teve um teste contra time grande, teve contra o Palmeiras, mas Mateuzinho, Rebolation, jogando de volante, que é o quê? Tassiano Ronaldo, que é o quê? Michael marcando Rafael Veiga, que é o quê? Que o Ferreira decida? Estava ali para decidir. Vamos ver. Aguardem. Está indo para o Shakhtar. Informação. O Benhur se deliciou com a pergunta, né, Benhur? Deu risada. Antes de tu passar isso para o Patinho, O Ítalo mostrou agora por que o índice de vitórias em júri dele é alarmante, né? É o Enrolation. Enrolation. Ah, ele é bom, ele é craque. Não, ele é bom, ele é bom. Eu se matar alguém, tomara que nunca aconteça. O jardineiro aqui quase foi pra banha, viu, Dabuzão? Ah, é? Pegaram ele? A primeira orientação. Mas eu já ia ligar pro Ítalo. Nossa, eu precisando de ti aqui. Só um por vez. Bem, seria... Você pensa que atacou o jardineiro. Na verdade, você não atacou, não. Opa! Ele tá... Eu não ataquei porque ele foi pra Shangri-La. Ele está em outras paradas. Tu aceitarias advogar para o jardineiro antes de chamar o Pato, Ítalo? Vai advogar para sempre... mim, Dalpizol. Quem vai matar o jardineiro sou eu. Porque sempre são os réus, né, Dalpizol? O jardineiro ficaria, caso como vítima, ao Ministério Público, mas poderia ser assistente de acusação. Mas, no caso, bem, o réu, advogado do Tatuíra, aí, sem problema. Diga, Patinho. Não, eu não... Eu, nesse momento, eu acho que o Ferreirinha é um dos jogadores mais importantes do Grêmio. E eu não desqualificaria... É mesmo, eu não desqualificaria... Não desqualificaria... Bah, Pato, eles estão te alugando, aí, Pato. Roberto. O Pato, eles estão te alugando, Pato. Não deixa. Flavinho, o Tatuíra já virou comissário marisco. Só um pouquinho, Pedro. Já virou comissário marisco, nem é mais Tatuíra. Não, eu não desqualificaria o Ferreirinha, mas no Grenal ele vai para a Coreia. Se ele dançar na frente dos jogadores do Internacional, ele vai parar lá na Coreia, antiga Coreia. Pois é, Dalpizol, nesse sentido, bem colocado aí pelo Roberto, o seguinte, quem é que vai ser o lateral direito do Internacional? O Dinei está indo embora, eu acho que... Não vai ficar, não. Pô, senão você jogaria lá contra na Venezuela, Sarávia. Quem é que vai marcar o Ferreirinha? Sei que o torcedor colorado não vai gostar, mas o Inter tem que se preocupar com aquele setor. E aí jogar um ataque com o jogador Palacios é temeroso. E parece que o mais indicado ali, infelizmente, para o torcedor colorado é Marcos Guilherme, que recompõe muito bem... Na cabeça do Piu-Piu. Sim. Flavinho, eu queria que a minha mulher tivesse 10% de paixão por mim do que o Ítalo tem pelo Marcos Guilherme. Que coisa, que fenômeno! O que, que mais te chama a atenção do Marcos Guilherme? Quando eu gosto, eu gosto. Ô, Ítalo, pergunta ao Ítalo, o que mais te chama a atenção no Marcos Guilherme? Bem, foi um jogador com 18 anos de idade, já estava na seleção brasileira, um jogador veloz, pintou muito bem no Atlético do Paraná, São Paulo era seleção de base, foi bem, tanto que foi contratado a peso de ouro pelo Qatar, e volta para o Internacional como uma opção interessante. Na verdade, ele fica um pouco temeroso agora, porque pedem para ele fazer esse setor de marcação, senão o Inter colocaria o Caio Vidal. Então, ele utiliza, sim, o Marcos Guilherme, tanto o Abel, para marcar o Abner. Lembra quando o Abel dizia no Atlético do Paraná que ganhou um ponto lá? E aí, eu não vou repetir as virtudes que eu entendo do Marcos Guilherme, mas os que estão aí até agora não deu certo. E aí, Yuri Alberto, baita jogador, centroavante espetacular. Foram colocar junto com o Thiago Galhardo, deu no que deu lá. Ou vocês não lembram? Palacios. O que adiantou jogar lá contra o Always Ready? Perdeu. Então tem que cuidar isso aí. O Marcos Guilherme saiu com 13 do segundo tempo, 1-0 para o Inter. E aí, como é que vai desmentir isso? Eu acho que se ele corrigir... O joga hoje, Flavinho. Colorado, às 9 horas, pode assistir aí. Always Ready e Olímpia. É um jogo que tem muito interesse para o Inter, hein? Porque se o Marcos Guilherme ganhar, ele dispara na liderança. Mas o Inter pode reverter no Beira-Rio. Aliás, claro. É o Marino Fiel, só joga em casa. Diga, Pato. Não, eu acho que o Marcos Guilherme, o dia que ele entender que não pode correr mais do que a bola, ele até pode se transformar num jogador de futebol. Porque ele não é jogador de futebol? Não, ele corre mais do que a bola, e aí fica complicado, fica difícil. Bah, pegou pesado agora com o Marcos Guilherme. Ah, isso aí é contra o colega, hein, Flavinho? Isso aí não pode, hein? Não, por que contra o colega? Não, e o Diego, vai dizer que o cara não é atleta? O Ítalo quase teve um infarto do miocárdio agora. Entender que não trabalha na empresa de Correios aí para entregas, ele será um zagueiro mediano. Boa, Ítalo. Gostei. O Kenny, qual é o resultado que serve para o amigo hoje no, na chave do Inter? Always Red e Olímpia. O melhor resultado seria, obviamente, um empate, né? Seria um empate. Melhor resultado. Tá, mas tem ali, né? Se hoje o Always Red ganha do Olímpia, aí o Olímpia fica lijado. E o Inter vai jogar lá. E aí depois ele recebe o Always Red aqui. Ou vocês não pensam assim? Não, ele não fica lijado. O Olímpia vai ele ganha, ele fica com a mesma só o grupo B, segura bem, Urzinho. Colocado no grupo B, no grupo do Inter, né? Sim, o Olímpia, se ele perdendo, ele ficaria com 3 pontinhos. Exatamente. E aí, como é que faria? Exatamente. Pois é, mata o Olímpia. Claro, aumenta as chances de, em tese, do Always Red ser o primeiro. Mas seria um fiasco se o Inter for... Será se o Inter ficar na segunda colocação? Não é um fiasco ou estou exagerando? Fiasco. Não, fica em primeiro momentaneamente, porque o Inter pega esse Always Red no Beira-Rio. Agora, eu discordo de ti, Flavinho. Mesmo perdendo hoje, o Olímpia não está alijado. Ele ganha do Inter e está com a mesma pontuação. O problema do Olímpia, se não me falha a memória, joga as 2 partidas em casa. Contra o Internacional em Assunção e a última recebe o Deportivo Táchira em casa. Então há uma possibilidade de pontuar em casa. E se ele empata hoje, é um perigo para o Internacional, porque o Always vai vencer. Aliás, venceria essa partida, teria o Inter fora e joga ainda na quarta que vem contra o Táchira. Lá na Colômbia, né? Na altitude de La Paz, Bolívia, digo melhor. Mas o Olímpia, Beiura, ele tem os 2 últimos em casa. Pega o Inter e depois pega o Táchira. E o Inter joga fora em Assunção e depois pega o Always em casa. É complicado. O Inter deixou complicar um grupo fácil com essa derrota para o Deportivo Táchira. Com o Thiago Galhardo, com o Tyson, com o Yuri Alberto, quer dizer, o primor do Internacional. E o Edenilson, né? Como é que tu chama o Edenilson? Edenilson seleção, todo mundo viu o que aconteceu. Aliás, amanhã às 11 horas, convocação. Parece que Kleber Xavier estaria convocando o Edenilson, mas depois daquela entregada ali no pênalti, não vai mais. Alô, Tite, leva o cara. Como é que esse Edenilson, que é tão ruim, tão podre, tão desprezível, ele foi eleito pela imprensa brasileira entre a seleção do campeonato. Será que esse pessoal todo é cego? É que a imprensa brasileira não sabe nada, né, Dalton? Talvez seja por isso. E aí vem votos de todo o Brasil. Então, partindo desse pressuposto, Flavinho, essa seleção dos melhores, a metade vai estar na convocação do Tite. Não, mas não precisa, porque a convocação inclui jogadores de fora. Flavinho, hoje deram uma seleção ali no Café com Futebol, seleção no Campeonato Gaúcho. Tinha uns 6 nomes ali que eles deram que eu não sabia quem era. Entendeu? A seleção eu do sei, campeonato eu acompanhei o Gauchão. É um negócio momentâneo. Tá, o Galhardo estava na seleção do campeonato. O Lomba, o Edenilson. Vocês acham que algum desses tem chance de ser chamado pelo Tite? Nenhuma. E vocês acham que algum desses aí é podre, desprezível e tem que ser mandado embora, chutado do Beira-Rio também, não? Mas quem tá usando essa qualificação é tu. Não, eu não no vi momento ninguém que a gente debocha... Eu não vi ninguém no dupla chamar eles de podre e desprezível. Tu que estás usando essa... Não, é que... Bom, se a gente tira onda e até, de repente, assim, humilha na hora da crítica, é porque eles são merecedores disso. Ah, mas tu chamar Edenilson seleção, que nem o Ítalo faz... O Ítalo está dizendo que é bom jogador, mas não a nível de seleção. É a opinião dele. Tá, mas se é bom jogador, serve para o Inter, porque o Inter não pode ter craque se o Inter não tem dinheiro. Como é que o Inter vai ter um... O Inter serve, Flavinho, mas não para a seleção brasileira. Em uma época, eu até defendia essa posição, depois eu revi meus conceitos. Aliás, o Tite, que vocês idolatram, o Kleber Xavier. Quantos gaúchos será que estarão nessa lista sexta-feira? É que a lista ela é basicamente com jogadores de fora. Nenhum, Pato? Nenhum. Daqui do Rio Grande do Sul, nenhum. Começa com o Pombo, esse. Esse Pombo aí tá sempre dentro. Esse é o cara aí do Tite. Esse vai decidir contra o Abel. Eu quero ver se vai estar o Gabriel Jesus. É isso que irrita, viu, Dalpisol? Gabriel Jesus não tem jogado. É bancário. Diga aí, Ítalo. Não, pois é, irrita essas convocações, jogadores que não deram certo aí. A gente já sabe, jogadores interessantes, mas muitos não chegaram na final da Champions, Casemiro, né, entre outros aí, do próprio Real Madrid, Vinícius Júnior, Neymar, do PSG, de novo não aconteceu, falta concentração, claro que a culpa não é só dele, mas vão de novo, essa patota, como você diz, a patota toda, quer dizer, eu tô fora dessa convocação amanhã às 11, não vou acompanhar não, começa com ponto. Às vezes da ideia de que vocês dizem, dão a entender que a seleção é uma panela. Não, ela é uma panela, não é a ideia. Ah, não comete. Vários jogadores aí. Não comete esse tipo de injustiça com o Tite. Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que aí não também. Ele convoca quem está melhor no momento. Tá louco. Eu só quero ver se ele vai convocar o Gabriel Jesus. Opa! Pior que essa seleção e esses jogadores manjados aí foi quando o Dunga convocou o Jefferson com o G, lateral esquerdo do Inter, que era banco. Aquela ali que foi sensacional. Aquela ali foi boa, hein? Barbaridade. Incompreensível. Pato, quem cala, consente. Por favor, Pato, revida em defesa do Adenor Bach, Pato. Não, eu ainda acho o Tite o melhor treinador que nós temos no Brasil. A respeito do Pombo, o Ítalo, o Pombo tem sido o melhor jogador do Brasil nesses jogos em que o Brasil tem jogado com o Tite. Então, acho que merece a convocação. E os outros jogadores que serão convocados, certamente serão os melhores. A dupla Grenal não tem ninguém para ser convocado. Vai convocar quem da dupla Grenal? Quem? Não tem ninguém. Talvez aí o menino do Grêmio, o lateral direito do Grêmio, poderia ser convocado. O resto é o resto. Nós não temos grandes jogadores aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente. Jogadores a nível de seleção, claro. Se alguém aí defende a convocação do Wanderson, ele não teria que ser titular do Grêmio, gente? É muito cedo. Eu acho que o Wanderson tem que ser convocado para a seleção que vai disputar a Olimpíada. Essa aí eu acho que ele tem que ser lembrado. Para mim, ele é titular do Grêmio. Sim, Pato. Para mim, o Wanderson é titular absoluto do Grêmio. Que alguém do Internacional deva ser convocado? Acho que não, né? Nem do Grêmio, nem do Inter. Mas tem razão. Quem sabe ele acha. Uma vez ele queria aquele Pottker. Não, eu induzi ele a escolher um e ele citou o Pottker. Mas não que ele tivesse determinado, assim, que teria que ser o Pottker. Se ele tivesse convocado o Pottker para ser... Para quê, Dabuzão? Para ser o quê? Como é que é, melhor? Ele citou... Tu induziste, eu lembro. Isso deve fazer uns 2 anos e meio. Sim, tu não esquece isso. Se alguém tivesse que ser convocado, ele, o Pottker... Ele não vai te responder. Apenas R$ 176,92 mensais por pessoa. É só isso mesmo. Com a IBCM, ela cuida da tua saúde e não pesa no teu bolso. Então, vamos de IBCM. O valor é único, não tem coparticipação. E, além disso, ele não muda de acordo com a idade. São diversas especialidades médicas na IBCM, além de terapias, fisioodontologia. E você ainda pode beneficiar a sua família com o plano da IBCM. E a IBCM, ainda além de beneficiar a sua família, cuida da sua saúde com uma atenção especial. Então, fale agora mesmo com a IBCM. E como é que você faz para falar com a IBCM? 0800-6475-511. IBCM, o plano de saúde feito para você, servidor público, eu disse, IBCM. Não, e aí, quem se apresenta? O programa hoje, eu me surpreendi, com uma afirmação tua. Tu disseste a respeito de ti mesmo. Tu definisse assim como uma grande mala. Foi isso, Dr., que eu vi? Eu quis dizer é que o repórter, o comunicador, e eu sempre digo para a meninada, os que aceitam a dica, que são humildes, o repórter ele tem que ser mala, ele não pode se contentar com aquela informação, ele tem que confirmar, ele tem que buscar, ele tem que ligar, ele tem que xaropear. Quando o Márcio Abreu era vice de futebol do Inter e ele não atendia o telefone e eu estava no setor, o que fazia eu? Ia para o consultório do Dr. Márcio Abreu, porque eu tinha que dar notícia. O repórter ele tem que ser enlouquecido por notícia. Por isso eu me adjetivei de mala. Não, mas eu quero te promover, Dalpisol, porque tu é mais do que mala. Quero te promover. Tu és um baú, Dalpisol. Estou te promovendo, para ver como eu gosto de ti. Hein, Kenny? Tu não, né? Tu és o baú, a caixa retangular de folha ou madeira, com a tampa de convexa, sabe? Tu és um baú, Dalpisol. Estou te promovendo, pô. Tu não fica brabo comigo, pô. Não fico bravo. É que eu tava pensando aqui, se a gente fosse votar no mala do programa... Quem seria eleito? O mala do programa? Eu não sei. Eu sei quem seria o coveiro do programa. É muito óbvio, né, Flavinho? O coveiro eu sei quem seria. Ô, Flavinho, eu sei que tu fosse um grande repórter e coisa. Mas assim, ó, eu não sei se é porque pela paixão que eu tenho pela pessoa. Tu conhecesse algum repórter que deu mais furo que o Luizinho? Não. O Luizinho foi o que mais deu furo. Craque. Craque em antecipar notícias, sem dúvida nenhuma. Eu sou mala e me orgulho de ser mala, viu, Dalpisol? Eu sou um pouco, né? Quem não é um pouquinho mala, né? Quem não admite que é mala é porque é mala. Ao não admitir... Eu nasci mala. Pois é. Todo mundo sabe também, né, Pato? Tem uma notícia aqui que chama atenção, né? E quer dizer, não me surpreende pelo jeito... com que o japonês, o povo japonês, conduz com muita seriedade e tudo. Sindicato dos Médicos do Japão pede cancelamento da Olimpíada. É forte essa, hein? Essa é forte, doutor. É uma notícia Eu acho que é uma medida super responsável. Pois é. Entendendo que o povo poderia perder com isso, aumentaria o número de casos de Covid... Enfim, quer dizer, pode não rolar. E lá eles são extremamente sérios. Lá, 100% sério. Quem não é sério como político, tem duras penas, né? Mas aqui já... acho que no Japão, essa pandemia já está quase controlada, né? Quase controlada, mais ou menos, né? É que o grau de exigência deles é maior que o nosso. Eles com o mínimo do mínimo... Eles já consideram o máximo. Aqui baixa um pouquinho, todo mundo quer ir ter contato, querem abrir estádio, né, Benhur? Tem gente querendo abrir estádios para a torcida aqui, né, Benhur? Hein, Benhur? Se desligou agora, foi lá fazer um tratamento com o Caco. Desculpe. Não, digo, aqui o pessoal se precipita, qualquer melhora já quer abrir estádio, né? Eu respeito as opiniões contrárias, mas eu acho que a realidade não permite essa abertura, né? E partindo agora dos japoneses, eles deram uma licença, eles dão licença em tudo, né? Essa da educação aqui na Copa do Mundo, no Brasil, de juntarem o lixo no vestiário, deixar o vestiário melhor do que receberam, eu acho que em partindo de japoneses a gente tem que olhar com muita atenção. É, um povo super mega consciente, senhor Ítalo Gal, um dos mais brilhantes advogados desse estado. Ainda sobre essa questão do Japão, a gente sabe, através de leituras aí que a gente tem, conhecimento, que no Japão é um respeito espetacular para algumas categorias aí, médicos, professores e idosos. Por exemplo, para mestres que são professores e idosos, A população é acostumada a se curvar, baixar a cabeça quando encontra um ex-professor, um mestre, um idoso. Diferentemente daqui, dessa malaiada daqui. E esse sindicato dos médicos me parece muito importante. Com certeza vai aí complicar a questão da realização desses Jogos Olímpicos, porque são técnicos e se estão contrários, poxa, essa notícia eu não tinha lido. Vai complicar e muito, não sei como vão resolver, porque aí no Brasil estão vacinando até os desportistas que vão para a Olimpíada, né? Tiveram essa categoria aí, vão ser vacinados para disputar os Jogos Olímpicos. Agora, com essa manifestação, poxa, vamos ver o que acontece. E aqui no... Oi, Beiura. Não, dois assuntos. Hoje estaria completando 90 anos uma pessoa com que eu tive a honra de conviver durante alguns anos, um dirigente esportivo para mim do país, Dr. Fábio André Corsi. Eu acho que tu também privaste da amizade. Sim. Foi uma figura extraordinária que nos deu, digamos assim, muitas orientações e serviu de referência. Eu até digo sempre, Benhur e colegas, que quem deveria ter uma estátua na arena, sem dúvida nenhuma, Fábio André Koff. Eu sei. Só lembrando que ele teve aquela brilhante ideia de criar o Clube dos 13, né? E é uma ideia, assim, que não prosperou depois, porque havia oposição, obviamente, dos cartolas da CBF, não prosperou a ideia do Dr. Fábio Koff. E dos cartolas até do Grêmio na época. Esse dirigente eu autorizaria a entrar no vestiário e dar um pitaco, porque esse sabia de bola. Jogou futebol? Eu já contei aqui, Flavinho, até para em memória aí ao Dr. Fábio, o treinador, quando a equipe no primeiro tempo não está muito bem, ele quer o afago, ele quer o chamego. E o Grêmio mal no primeiro tempo, o jogo da Libertadores, o Dr. Fábio desce ao vestiário e olha para o Filipão e diz: mas que time bem ruim esse teu, Filipão. Retornou com o time de Filipão. Esse era o Dr. Fábio. O Dr. Fábio foi o melhor de todos. Ele só não conhecia muito futebol, Davizão, porque tem uma declaração dele dizendo que eu não entendia nada. Então eu acho que ele não tinha essa visão, né? Não enxergou, né, Beiro, o teu profundo conhecimento futebolístico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Davizão, porque talvez tu consiga responder. É o seguinte, o Francisco Noveleto, ele já foi ouvido aqui pela nossa emissora a respeito dessa crise na CBF envolvendo seu presidente, o Rogério Caboclo, ou não, Davizão? Eu até não tenho essa informação, acredito que não. O Noveleto, ele também teve um probleminha de Covid. Que não, mas gerou... já tá bem, Flavio. Já tá bem, né? Não, ele tá bem. Já fazendo, não, porque seria interessante conversar com ele sobre isso, né? Porque tudo indica, né, Davizão? Tudo indica. E ontem foi comentado esse problema, que a situação do Rogério Caboclo na presença da CBF é insustentável. E que vem aí, digamos assim, uma nova eleição por um presidente temporário, digamos assim. E então, e como o Noveleto está por dentro dos assuntos do CBF, seria muito interessante uma entrevista com ele a respeito desse assunto, né, Dalva? Eu acho interessantíssima essa sugestão aí. E o Chico é acessível, né? É muito, muito acessível. Eu só espero que o Ricardo Teixeira e o Del Nero não passem próximo da sede da CBF. Ô, Benhur, quanto tempo tu não come um galetinho, Benhur? Ah, deixa eu ver, uns 30 anos. Ué, não tá mais comendo carne, não? Porque o Wagner aqui tá mandando... A patroa é vegetariana, né? Eu tô nessa linha aí, não. É, carne animal, pá, faz tempo. Porque o Wagner mandou uma mensagem, tá nos ouvindo. Até porque tá caro, né? É, mais ou menos. O Wagner tá nos ouvindo. Tá caro. A carne tá muito cara. O Wagner tá nos ouvindo e te convidou para comer de graça lá. Tu é convidado especial, mas se tu não come mais franguinho, então não adianta nada. Ah, então, manda um abraço. Nem galeto ele come também. O galetinho tatuíra. Não? O tatuíra não. Pato? Galeto há muito tempo que ele não come. E tu, Pato? Ah, eu tô sempre pronto. Sempre pronto. Claro, pede em casa, aquela história, né? Tem tudo isso aí com todos os cuidados. O que eu digo é por causa da entrega, né? O Wagner ainda tá com o garçom bonitão aquele? Não, acho que agora é enfermeiro. Era aquele que era namorado do Lacerda, né? Mas não, não, que eu saiba não. Que, não. Ficaram 3 meses juntos. Um dia nós fomos ali no Olaria, fomos eu, o garçom esse, o Lacerdinha, o Tiaguinho Fred Mercury, um amigo do Tiaguinho, que tinha olhos verdosos, muito bonito. Bah, que saudade da minha comunidade. Que barbaridade. Chegou o Bibis Sticks, esticadinho Sticks, a novidade da Neugbauer, nos sabores leite branco, dark, 55% de cacau, mousse de limão, esticadinho. E a combinação, ela é absolutamente perfeita, do wafer crocante recheado, coberto com um autêntico chocolate Neugbauer. Leveza, crocância, praticidade para os apaixonados por chocolate. Experimente e se surpreenda, porque a diversão, ela continua. E alô, Ricardo Von Tobel, lá nos Estados Unidos. Alô, Ricardo Von Tobel, tá sempre nos acompanhando, ligadaço, gremista de quatro costados, de tantos serviços prestados ao Grêmio. Um abração, meu amigo. Diga, Patinho. Não, me chegou uma informação aqui, agora. Ah, já deram resultado lá os teus amigos? Já mandaram resultado? Ah, Tatuíra, fica quieto, Tatuíra. Não, chegou uma informação aqui, do jornalista italiano, de que o Douglas Costa ganha 6 milhões por ano na Juventus. Não, então ele vai abrir mão de praticamente 30 milhões. Nossa Senhora, parabéns. Tu tá duvidando? O Pato tá insistindo, ele tá duvidando. Que o... Não, 6 milhões, eu pensei que eram apenas 3 milhões e meio de euros. Agora veio a confirmação que ele ganha 6 milhões de euros por ano. Isso dá praticamente 6 por 5, dá 30 milhões de reais. Então, ele está abrindo a mão de 30 milhões de reais para jogar no Grêmio. Parabéns, Seguri ama mesmo o Grêmio. O Pato está ironizando. Em seguida, recados aí, já abre aí o Andrei. Não, não estou ironizando, Dalpizol. Olha, 6 milhões de anos, 6 milhões de euros por ano é muito dinheiro, né? Sim, pra mim, antes que o Severo leia os recados, tem 3 ouvintes aqui, o Guilherme Dez, o Pedro Ataia lá de Charqueados e o Paulo Vitor Figueiró, e diz o seguinte: senhor, nós sabemos da tua amizade com o Rambo de São Léo e que ele era metido a dançar lá no Chips. Pô, que saudade de capacete. Mas ele jamais, jamais vai se igualar ao Luizinho. Apareceu um vídeo do Luizinho dançando. Tá, como é que estão chamando o Luizinho nas redes sociais? Fred Astaire, o que o Luizinho dança é brincadeira. Bom, tá aí, tu viste esse vídeo, Flavinho? Não, uma moça bonita, mais dois garotões bonitões atrás, e o Luizinho dançando. Mas aqui, que fenômeno, eu acho que o Ítalo viu também, né, Ítalo? Eu vi assim, da Rádio Grenal. Promoção da RD Grenal no Instagram aí. Ah, isso, tá no... Eu vi, tá sim. Tá ali o rec de máscara. Não, dá pra ver. Eu pensei que ele estava tendo uma convulsão até. Ele baixava a cabeça. É. E aí ressuscitou. Que barbaridade. E aí muitos ali apelidaram ele de bonecão do posto. Sabe aqueles bonecos do posto de plástico que fica remexendo? Atrás tava o Garski. Isso aí eu vi que é um carimbador maluco, meu bruxo. A moça ali na frente não lembro. Tinha dois, quem é o outro garoto? É o Lucas Garcia, que é o da direita ali, é o sobrancelha, o carimbador maluco. O da esquerda, não sei se é o Ness. É tudo melhor. É o Nicolas Córdova. Nicolas Córdova. Ah, o Lucas Garcia é aquele da. E anda sem graça. Só um pouquinho. Mas o Rec. Poxa, eu pensei, estava desfalecendo. Baixou, e aí voltou, era sem Grenal e com Grenal, era a proposta da. A nossa diretora Marjana. Ficou show. Essa coisa que é legal aí do filme, eu já disse, quando eu voltar, eu vou fazer o meu também. Aí vamos ver quem é que dança aí. Porque até agora, pô, o Lacerda chutou a própria perna. Viu que foi o melhor do outro ali, o Fabris foi bem. Mas essa do Rec eu fiquei preocupado. Mas não, ele estava bem, era o bonecão do posto, magro, barriga d'água. Eu queria ver o Benhur, mas tem recado aqui, ó, o Bruno Soares. Na Europa, boa parte dos salários dos jogadores vão em impostos. Aqui não. E então, se for ver, ele não abre mão de tanta grana, tanto dinheiro assim, escreve aqui o Bruno, como ouvinte, né? Porque ele não tá trabalhando como ouvinte, ele pode mandar um recado dele. Sabe onde ele está, dele. Né, Flavinho? Oi? Sabe onde ele está, né? Onde ele está? Ele está com 5 amiguinhos na cascata. Vai gostar de amigo assim no inferno. Mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Roque. Só para dizer, na verdade, tira 4 amigos. Ele está com um amigo só, que também está me mandando recado aqui, o Carlos Lacerda. Diga. Ô, Dalpisol. Dalpisol, tem um recado para o Benhur. Uma notícia, aliás, uma informação, viu, Tatuíra? O Kedira abriu mão aí dos salários para jogar no Ceará. Ah, não, de novo? Diga, Andrei. Vamos pro recado. Vamos dar uma passada. Diga, Andrei. Vamos... O Benhur segura um pouquinho. Diga aí, Andrei. Vamos dar uma passada aqui nos recados da audiência no nosso WhatsApp. Boa tarde, Rádio Grenal. Se realmente vier Douglas Costa, se ele for jogar pela esquerda, Ferreirinha vai para o banco ou vai jogar no lugar do Alisson pela direita? Paulo Renato, de Balneário Camboriú. Vamos para mais um. Agora, com Douglas Costa, na minha opinião, o Grêmio precisa de pelo menos mais um bom meia para revezar com o Jean-Pierre. Aí o bicho vai pegar. Abraço, Ricardo Grêmistão, de Erechim. A tendência... Bom, eu acho que ele rende melhor pela esquerda. Mas o Ferreirinha pela direita também vai bem. Não tem como mexer no Ferreirinha. Tu que és fã número um... Falando sério, eu que tenho restrições ainda ao Ferreira, o Douglas Costa vindo, eles que nem fizeram esses dias no jogo. O PP entrou e perguntou, tá, tu vai pra direita, e os dois vão perguntar, vão ver, tá, qual é o lado que tu vai jogar, mas que joga os dois eu não tenho dúvida. Futebol é momento, e o momento é do Ferreirinha. Quem é, Ítalo, que vai pro meio, pro sacrifício, pro lado direito dos dois, se tu fosses o treinador, Ítalo? Não, eu acho até que o Douglas Costa pode jogar com a 10 ali na esquerda, próximo do Ferreirinha. Coloca Léo Pereira na direita, não precisa, o Grêmio vai ficar com um ataque bom, mas se for assim, pode ser sim, o Douglas Costa na direita. Se o time quiser arriscar de fora da área, o Ferreirinha tem que jogar na esquerda. Se o time quiser cruzamentos, aí o Ferreira joga pela direita, vai para o fundo, cruza, Diego Souza, até o Mateuzinho fez gol. Nesse nível, eu acho que o Benhur está certo aí. Os dois conversam ali na hora, conversam com o técnico, vamos ver, me desenvolvo melhor agora nesse jogo pela esquerda, vai para a direita, volta. Olha, o Grêmio tem aí um acréscimo espetacular aí, viu? Pois é. Aquela situação... Quer ver que eu vou pegar o Ítalo sem calça, Flavinho? Nada em gol aí do Ferreirinha com o cruzamento do Douglas Costa, Ítalo. Tá bom, isso aí. Não. Deixa assim, passou essa época. Quem narra é o Rec, agora o Rec tem narrado. Ele narrou de jogadores que acabaram, o jogador que acabou não vindo pro Grêmio. Cavani, né? Mas eu vou te ser sincero, Flavio. Isso aí virou as redes sociais. Ele... Aí, não, mas gente, Gente, três não. Gente, dois eu fico quieto, três falando, daí não dá. Não, mas esse aí não tem problema. Esse aí o Ítalo garante. Ele vai abrir mão dos 6 milhões e já está no Grêmio. Pois é. Exatamente, estou garantindo mesmo. Quero saber o retorno do repórter amigo do Pato na Itália. Não veio nada ainda, Pato. O Patinho está devendo essa toda informação, quem sabe? Só um pouquinho. Não, na Itália os cronistas que cuidam da Juventus, setoristas da Juventus, e com eles eu estou conversando, nada sabem a respeito dessa transação, mas eles garantem que o Douglas Costa está liberado pela Juventus para tratar com qualquer clube, porque a Juventus não quer mais ele lá em Torino. Só isso que eles sabem. E eles dizem o seguinte, não tem nenhum problema. O Douglas Costa abrindo mão do próximo contrato que ele tem com a Juventus, vai acontecer o que aconteceu com o Kedira, ele vai ser liberado. 6 milhões por ano. Agora, Dalpizol, onde aconteceu uma goleada do Milan sobre o Torino lá, no campeonato italiano? 7-0, 7-0 Torino, o Milan. O Torino está para ser rebaixado. 7-0. E a Inter de Milão meteu 3-1 na Roma. 3-1 na Roma. Perdeu então, a Roma de novo. O Juventus também ganhou do Sassuolo. São jogos do campeonato italiano que é um campeonato bem interessante, né? E sempre tem os times credenciados pelo título e aqueles que não chegaram nunca ao título. Perdeu a Roma de novo? Isso é uma afirmação que no futuro ela será revista. Até porque chegou Mourinho, 25 títulos. Já fez a estreia dele, o Mourinho? Não, no próximo campeonato. Agora faltam duas partidas para terminar esse campeonato. Em agosto recomeça o campeonato. Então ele vai ter 2 meses para trabalhar o time para o próximo campeonato. 15 jogadores que estavam, inclusive, na minha lista, serão mandados embora. E vai ser feito um time para ganhar alguma coisa. O Pato, tu influencia mais na lista da Roma, na do Inter ou na do Grêmio? Não, na do Inter e na do Grêmio, porque eu estou próximo, né? Mas lá na da Roma, quando eu sou entrevistado pelas rádios romanas, eu proponho a lista e na lista estão a maioria dos jogadores que eu citei. O Pato, porque nós estamos com alto índice de emprego no país e o Pato vai ser considerado como responsável por isso, hein? Falar em Patinho, Flavinho, hoje é a última chance do Real Madrid, ele joga com o Granada, 17 horas, de tentar se aproximar do Atlético de Madrid, faltam 2 rodadas. E o Barcelona, eu acho que deu adeus ao empatar 3-3 com aquele time que o Pato odeia, né? Sabe quem é, né, Dalpizol? Sim, sempre, né? O Pato não consegue, então odeia. O Barcelona empatou 3-3 com o Levante. Pottker está indo para os Emirados Árabes, me escreve aqui o nosso Luiz Carlos Rec, sempre bem informado. Não é mais Luiz Carlos Rec, é Fred Astaire, o homem da dança. Que coisa ridícula, meu Deus! Eu falo assim, quem quiser conferir nossas redes sociais, diga. Foi incrível mesmo, essa, Fred. Eu achei bem legal. Ele parecia o quê, Ítalo? Ah, parecia o bonecão do posto, né? Que vento, né? Eu pensei que estava tendo uma coisa quando ele baixou. Eu não reconheci o Rex, sinceramente. Depois que eu tive que ler ali. Ele tá de máscara, né? Tá bem até o Rex. Faz um gurizão ali. Mas eu fiquei um pouco preocupado. Achei que ele, quando ele caiu assim, será que ele caiu? E aí ele levanta, né? Que era questão da versão do Grenal. Sem Grenal, com o Grenal. Ficou muito bacana ali. E parabenizo o Rec porque entrou no espírito. Parabéns, bonecão. E até vou revelar aqui, senhor Pato, que, sei lá, acho que não me pediu segredo, a Marjana mandou um recado. Odal, vamos fazer essas danças com todos da equipe do Dupla. Então se preparem. Todos. Pato, imagina o cabelo. Que coisa ridícula. Que cabelo com a mãozinha para um lado, com a mãozinha para o outro. Vai ficar muito lindo. Dalpizol, só o seguinte, Dalpizol, eu não queria entrar nessa aí porque eu não sou disso aí, eu estou no programa, não estou para fazer palhaçada no programa. Mas já que esse cidadão aí falou, imagina um anão dançando. Um anão dançando, Dalpizol. É uma maravilha o anão dançando, né? O anão tem que ser colocado em cima de uma cadeira para ser notado, porque senão não vai ser notado. Aí, esse cidadão disse que era contra tudo e qualquer preconceito. É verdade. Isso aí é preconceito contra as pessoas. Não, mas quando a pessoa, quando a pessoa enche o saco, ela tem que ter resposta na lata, na cara, nos beiços. É o que eu faço. Ai, o Rambo 2. O Rambo de Teresópolis. Já tem Haroldo, o Rambo de São Léo. Agora, o Rambo de Teresópolis. Não, eu nunca prometi fazer isso com ninguém. Eu fiz, né? com dois aí já. Não, como é que é? Mão aberta? Como é que é isso? Mão aberta? É, não, mas aí já passou também essa fúria. Mas é só para humilhar, né? Quando o tapa é de mão aberta, é para humilhar o adversário, né? O Andrei Severo, como eu sei que nós temos muitos recados aí, tu serás responsável por ler alguns deles agora. Andrei Severo, pela primeira vez participando do Dupla em Debate. No estúdio da Grenal. O Dal. Oi, tô aqui. É que acabamos falhando aqui que não conseguimos ligar. Tranquilo. Sem estresse, sem problema. Recados aí antes. Vamos do papo. Para mais um recado. Pessoal, põe em debate aí. Quais os títulos que o Tyson e o Douglas Costa têm com as camisas de Inter e Grêmio? Douglas Paim, de Itapema, Santa Catarina. Outro recado. Estou vendo aqui no SofaScore que Douglas Costa não tem uma regularidade em termos de bons jogadores na atualidade. É isso mesmo? Esse recado foi do Paulo, não tem o sobrenome dele aqui. Aqui, ó, Paulo César, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Pois é, essa questão dos títulos nem sei. Na verdade, claro que pesa na hora de contratar, né, gente? Mas não é... Sim, tem o currículo histórico, tem que ser levado em conta. Mas vamos ver o que eles vão fazer, os dois aqui, que é um verdadeiro desafio, né? Eles não, alegam que... Um já está mostrando aqui, Dãozão. Não, é cedo, não lá... vou me precipitar. Nem vou agora secar o cara. O último jogo do Internacional já deu para ver a qualidade, né, da contratação do Rio. Ele foi o diferencial do jogo. Eu até acho que não foi, mas não vou secar, desgraçar o não, cara. Mas eu acho vamos que esperar para ver, né? Para mim, ele está acima dos outros. Vamos ver ainda. É cedo para elogiar e para criticar. Né, Pato? Tu que pede 10 jogos, aí, 6 meses pro treinador do Inter. Eu nunca vi o Pato tão bonzinho. Que coração bondoso do Pato com o Miguel Ramírez. Não, é porque eu quero evitar desastres feitos por outras direções que passaram pelo Internacional, que chegaram a contratar num ano 3 ou 4 treinadores. É só isso, não tem problema. Agora, se ele me mostrar que não tem condições de treinador do Internacional, o pau vai comer como comeu com os outros. Não tem problema nenhum. Mas por que com o Miguel Ramírez tu dá mais tempo que porque, foi com o Abel? Porque é uma proposta de futebol que me interessa. Não me interessa esse futebol de bico para frente e vamos tentar ganhar no contra-ataque. É uma proposta nova. Por isso eu estou curioso. Tá assim dando como, certo, Pato? Assim como eu vejo. Então, somente jogos do Bragantino, porque me interessa o futebol que joga o Bragantino, eu estou curioso de também ver o futebol que está propondo o senhor Ramírez. Se não der certo, Bragantino, embora, Patinho, eu venho outro. Bragantino que vai disputar a vaga para a Libertadores. Não se desfez de nenhum dos seus craques. É, tem uma boa estrutura, né? Agora, essa história de modelo europeu, o Andrei, já prepara aí o palpitão, viu? Em 2 minutos eu já te chamo para tu anotares o palpite de cada um aí. Tranquilo. E a gente fala em futebol europeu, será o Ítalo Gal que ao ver a Roma com esse estilo europeu, a gente se empolga, Ítalo? É, essa gurizada aí que se identifica muito com o futebol europeu, vendo a Roma e os títulos que tem ganho, né? Acho que é um bom espelho, né? E aí conversam com o Pato relata o que está acontecendo agora com o Mourinho, pode ser que melhore, né? E a gente sempre vai lembrar do Falcão. Então, mas hoje não está bem, não. A Roma está difícil de engrenar, está difícil de avançar. É que eu ouvi um integrante do programa dizendo porque agora entraram os milionários para investir na Roma, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Chumbo e chumbo, ferro e ferro na Roma. É, sabe quanto é que vai ganhar o Mourinho por ano? Hein? Não. Quanto? Diz aí. Porque os texanos têm muito dinheiro. Tá, mas não adiantou muito dinheiro deles até agora. É, 20 milhões ano. Bah, imagina assim, Dalpisol, quanto ganha Guardiola, então, né? Sim. E outra coisa, vai ganhar mais que o Guardiola. Mourinho vai fazer a limpa nos cofres da Roma. Vai quebrar a Roma, esse Mourinho. Tomara que não, né? Tomara que essa tua secação não dê certo, né? Não, não tem problema. Todos para Juventus, todos para Juventus. Diga, nós temos, o privilégio de estar ao lado de um visionário. O Patinho, quando gravou a música lá, que ficou em primeiro lugar, à frente de grandes astros do momento, inclusive dos maiores astros italianos, ele teve visão, porque o refrão da música era toma gol, toma gol, toma, toma, toma, toma gol. Ele previa que a Roma tu ia é passar outro, por viu, dificuldades, tatuíra. Ia tomar tu muitos é outro, gols. Patinho, você é muito bom, Patinho. Ô, Tatuíra, tu é outro que está proibido de pronunciar o nome da Roma. E quando for pronunciar, escova os dentes, viu, Tatuíra? Ô, Tatuíra, só vou dar um recado para ti, Tatuíra. Não convidem para o mesmo jantar Roberto Pato Mouri e Roberto De Niro. Robert De Niro. Faça a gentileza. Mas tu sabes por favor. O motivo. Tu sabes temos o motivo, a... né? Temos o palpitão com a gente. Parece que foi a filmagem ali. Pato ficou escanteado da filmagem. Mas parece que tem outro motivo, né? Não, o motivo é o seguinte, o Patinho jogava muito pela ponta, mas uma hora ele foi fazer a meia. Ah, de novo. E ele gostava de fazer a meia. E quando ele foi fazer a meia, o Robert De Niro entrou naquele espaço ali onde o Patinho estava. E o ódio é mortal, porque a disputa foi que nem a do Guloso com a do Bruno. Entende? Foi para as prime, né, Davizão? É, um estava de olho na carne do outro. O Andrei Severo, pergunta a você aí o palpite de cada um, anote aí, como sempre a gente faz, por favor, para o jogo de hoje, o palpitão. Vamos começar então pelo Pato. 3-0 Grêmio. 3-0 Grêmio. Então, Ítalo. 1-0 Lanús, gol de Sandy. 1-0 Lanús. Dalpizol. 2-1 pro Grêmio. Kenny. 2-0 para o Grêmio. 2-0 Grêmio. Benhur. 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. Eu dou meu palpite também? Claro. Tá. Hoje vai ser 3-1 Grêmio. Aí. Otimismo do Pato. Pô, e o Kenny, sendo colorado, ele tá mais otimista que o Benhur. Isso é impressionante, surpreendente. Não, eu vou te explicar por que eu acho que o Grêmio gol. Porque não terá dado tempo ainda pro Thiago ter solucionado o problema da bola aérea defensiva. É um Deus nos acuda. O Grêmio tem que corrigir urgentemente. Porque possivelmente possa estar vindo Boca aí. O Júnior Barranquilla, que eu ainda acho que possa classificar. Se não classificar, vem para a Sul-Americana. O Peñarol tem o Musto, que não entrou ainda, bancário. É Mansur. O Musto é Mansur. Joga hoje mas é um com grande Corinthians. Time. Então a Sul-Americana tem bons times aí, ó. Então, muito recapitulando bem. Aqui, Patinho 3-0 Grêmio, o Ítalo 1-0 Lanús, o Dalpizol 2-1 Grêmio, o Kenny 2-0 Grêmio, o Benhur 2-1 Grêmio e eu 3-1 Grêmio. Valeu, obrigado, Andrei. Ô, Patinho, antes que o Kenny desligue, cante pra ele. Não, tchau, tchau, tchau, Dalton. Não faz segura isso aí, mim. Kenny. Não, não faz isso. Meu ouvido não é pinico. Meu ouvido não é pinico. Tchau, tchau, Dalton. Ô, Dalpizol, eu canto só para as meu pessoas. Meu ouvido não é pinico. Eu canto para as pessoas isso. Que estão de bem com a vida, viu, Dalpizol? Não canto todos... com pessoas que têm raiva de viver. Somos e que já todos morreram. Nós somos todos ouvidos, Pato. Vai. Dá uma vai, lágrima, sorriso. O capítulo molte cose. Dopo tanti, tanti mesi, ora so. Cosa sono per te. Uno sguardo e um sorriso. Me hanno gelado il tuo segreto, che sei stata innamorata di me, e ancora lo sei. Bob Sol. Nana Nenê, como diria Renato Portaluppi. Nana Nenê. Benhur, vai descansar sim. Aí e tomar pito da patroa a tarde inteira. Por quê, Flavinho? Porque tu és, às vezes tu atrapalha. Tu vai pra sala, dona Rosana. Vai pra cozinha. Sai daí, tá xaropeando. Aí tu chega na cozinha, já vai quebrar os copos. Seu inútil, vai lá pro quarto. Tu conheces alguma mulher que não seja assim, Domizão? Só claro muda o endereço. Todas são chatas. Não, é que tu pede pra tomar um pito. Um abraço, Benhur. Tchau, Dom Pito. Um abraço, Ítalo. Valeu, Flávio Dalpisol. Valeu mesmo. Muito bem, valeu, Andrei. Um abraço, Patinho, querido. Já foi. Você não. Só canta e pica a mula. Um abraço, então, para todos. Dalpisol, um beijo para ti, Dalpisol. Lacerda falando aqui, não reconhece mais a voz. Grande, Lacerdinha. Hoje, hein? É grande mesmo, tá perdendo dinheiro. Ô, Lacerda? Eles estão fazendo bullying comigo. Onde é que tu deixaste o Bruno Soares? Deixei o Bruno em casa ontem. E hoje eu te espero pra comer aquele risoto, hein? Risoto? É, tá lá naquele lugar lá. Tá. Posso pode comer dizer, esse risoto de vocês aí, Lacerdinha? Não, Obama, hoje não vai dar, Beurzinho, porque nós estamos aí, é sós hoje. Ah, hoje não dá. Mas na próxima tu vai. Quero comer próxima... seu risoto aí, hein? Ai, vem comer o meu risoto. Para! Vamos preparar aquela cadeira de bebê pro Benhur. Tá bom. Cadeira de bebê. Sacanagem isso, vai deixar, Benhur? Onde é que vai essa criança? Tudo certo aí, Clériton? Manda bala. Tudo tranquilo, tudo pronto. Parabéns por teres o Lacerdinha na tua companhia hoje aí. Ó, o Choco já tá me chamando. Choco, pera aí, o pai já vai levar pro almoço. Tem pãozinho de queijo que o Choco gosta, cenoura orgânica que o Choco gosta. É exigente o Choco, né? Ah, haja dinheiro pra tudo isso. Coitado lá, dele, Choquinho. Vai. Um abraço pra todos, tchau. Abraço, testa! Valeu! Valeu, testinha! Valeu, T1!